JCast. Dark Onyx. Olá. Lavendel. Oi. Sofia. Oi. Sofia, que reclamou muito, né? Ela ficou, tipo, 3-4 semanas no Twitter reclamando que eu falava de tudo que ela gostava e não dava chance dela dar a opinião dela. Game of Thrones, American Idol, Doctor Who. Então, pra fazer justiça, Sofia, você está aqui agora pra dar todas as suas opiniões importantíssimas e valiosíssimas. Né? Go. Vai lá. Eu terminei Game of Thrones hoje. É sem ruim. Spoilers. Muito bom. Não vou dar spoiler. Maldito. Final surpreendente. Todo mundo tem que ler. É bem fácil de ler. É só longo, mas é uma leitura bem simples, na verdade. Não, porque o que acontece? A Sofia, ela tem tipo a prova da vida dela daqui a algumas semanas. E ao invés dela estar estudando muito... Cala a boca! Ao invés dela estar estudando muito, ela tá passando tipo 3 dias direto lendo Game of Thrones. E o final é melhor que o final de Lost? Eu gosto do final de Lost. Não tem nada a ver. Não, é totalmente diferente, porque o final disso termina meio que num cliffhanger, né? Uhum. E o final de Lost você vê, aí você fica pensando por 2 semanas, aí você entende. Esse não, esse é bem direto. Então eu sou muito inteligente, porque eu entendi o final de Lost de primeiro. Eu também. Nossa. Então... Aliás, sabe o que eu tô pensando? É, amanhã, eu acho, sei lá, essa semana, né? É o aniversário, né? Um ano do finale de Lost. E até hoje a gente não gravou um Goes Off sobre. Pior que é mesmo, né? A gente não gravou, não? Tem certeza? Não, a gente nunca falou sobre o final de Lost oficialmente no ar. Não, ninguém sabe o que a gente acha. Como assim, cara? É que a gente falou. Eu sei que o Johan odeia, só isso. A gente tem que consertar isso, né? A gente conversou tão exaustivamente entre nós sobre esse final durante 6 meses, 6 meses seguintes ao final em si. Que a gente cansou. Que aí Não, eu lembro que assim, depois do final, eu e o Live, toda vez que a gente se encontrava, era quase 1 hora falando do final de Lost. Então a gente meio que chegou ao limite na hora de gravar mesmo, a gente nunca se animou a fazer isso. E acho que agora é propício, né? Faz bastante tempo e já vai. A gente pode reassistir, né? A gente reassiste o final e grava. É. Ah tá, achei que era pra reassistir a série toda. A série toda a gente vai lançar ano que vem, né? De reassistimento dela, mas eu parei no começo da terceira temporada há muito tempo e nunca mais retomei. Eu ainda quero reassistir, mas eu vou precisar de alguém pra reassistir comigo, porque é o tipo de coisa que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso ter um motivo pra ter que estar mostrando pra alguém, aí eu assisto. Eu não conheço ninguém virgem de Lost atualmente pra poder apresentar. Nem eu, eu acho. Nem eu. Enfim. É. Então, Sofia, conte das suas aventuras com celebridades. Celebrárias? Celebridárias? Eu queria aventuras, né? Mas tudo bem. Eu falei... Pra todo mundo que vê American Idol, quem não vê, não ligo. É, eu falei com meu querido, meu amor, meu Sun and Stars, Casey Abrams. No Skype! Abrams, no Skype, foi tipo 5 minutos, né? Não, menos. Menos ainda? Nossa. É que eu não queria, O engraçado com as aventuras da Sofia é o seguinte, é que ela vem assim toda bombástica dizendo que troquei calcinha com a Lady Gaga, sei lá, coisas... Rapidinho, na hora que você vai perguntar pra ela como aconteceu, ela não conta direito, entendeu? Ela fala, não foi nada demais. Eu só troquei a calcinha com a Lady Gaga, porque foi tipo 3 minutos. A gente tava andando e aí eu tirei a calcinha e dei pra ela. Não, tipo assim, eu falei com o Casey Abrams, mas como? Foi no Skype. Tá, mas como? Sabe, consegue? O Skype do Casey Abrams? Como tem? Cara, eu liguei pra ele, ele atendeu e a gente falou. Deixa eu explicar por ela. Liguei. O Casey. Não fala, senão mais gente vai adicionar ele. Ah, tá, ok. Eu adicionei e tô aqui esperando até hoje ele entrar de novo, né? A gente não pode falar o que aconteceu essa semana ainda, né, gente? Não pode? De American Idol. A Hayley? É, acho que não saiu no Brasil. Não sei. É porque esse programa também vai sair daqui a alguns dias, né? Não, tá indo ao ar hoje no Sony, né? Sábado e domingo que passa, sábado e domingo seguinte. Ah, é? Então é? Tá bom, né? Então... Ou será que é 2 semanas de atraso, ao invés de uma? Pode xingar no Dcast, gente? Eu não lembro. Claro que pode. Então puta que pariu, né? Que foi isso? Não acredito. Não, o negócio foi o seguinte, você tem uma temporada que teve, desde o top 13, teve uma gama de gêneros e variedade de candidatos incrível, né? Era uma paleta Ótimo. Pessoas diferentes, de estilos diferentes, pessoas exóticas, pessoas que não estão... É, que o cenário musical mais pop não absorve normalmente, então é bom ver essas pessoas no horário nobre, assim, no prime time da TV americana, alcançando todo mundo assistindo. Mas no final... Chega no final, ficam os adolescentes chatos e cantores de country. Fica Country Boy e Hannah Montana. No final das contas, tem negócio forte dos dois. Os dois são talentosos e merecem estar ali. Só que, numa temporada com tanta variedade, com gente, com tantos sabores, assim, musicalmente falando, é meio frustrante saber que, no final das contas, o povo americano é tão hipócrita e tão puritano, assim, que pra você chegar na final, você tem que ser, que seguir a fórmula. Você tem que ser novinho, bonitinho, caucasiano, católico e, entendeu? E cantar música. Todos eles com as cruzes. Entendeu? Não, e assim, é uma temporada que eu esperava todo mundo. Eu esperava Casey na final. Não, esperava James na final. James era quase garantido pra mim que ele ia estar na final. O Jacob do meio pro final, ele começou a decair muito. Eu já imaginava que ele não estivesse lá. A Hayley só crescia e eu achei que ela tivesse chances reais de ir pro final, sabe? Até de ganhar. A Hayley, eu nunca fui um defensor muito apaixonado dela, mas quando ela caiu naquele programa, acabou. Foi um boi final pra mim. Quando ela levou aquele tombo lindo, eu passei a... Passei pra ela na hora. Foi um boi definitivo. Que ela... A Hayley, eu tenho muito orgulho da Hayley, porque eu fui o primeiro a ver o ouro naquela garota, sabe? Eu apontei pra todo mundo e falei, essa tem potencial, essa é boa. E aí ela foi crescendo ao longo da competição e agora, quando ela saiu, ela tava incrível, ela tava, pra mim, a melhor de toda a temporada. O Darko uma vez virou pra mim e falou, you know what? Hayley is in it to win it! Is in it to win it! Yo! Exatamente. Inclusive, eu passaram a usar esse bordão muito depois. Ah, é. Casey Hayley forever. Tem até fofoca que eles estão ficando. Pra quem não assiste e tá boiando, basicamente é isso. O final de American Idol é anticlimático e paradoxal. Porque os caras são talentosos, como todos os outros, mas é frustrante porque tinha gente muito mais diferente e que merecia mais estar na final, que eu queria ver. Eu queria ver nessa final, mais do que esses dois, entendeu? O pior, na verdade, foi porque a gente viu os outros cantores que eram tão diferentes, os mais famosos, nesse último episódio que saiu. Então você ficava assim, na sua frente, tava lá o Corey cantando pra todo aquele pessoal e você ficava, gente, como tinha sabor esse negócio antes. Né? A Naima. A Naima, ela era o show, né? Ela era exatamente pelo que ela cantava, ela era pelo show, o show que ela colocava no palco. Ela tinha um problema de afinação, essas coisas e tal. Então, tecnicamente, realmente, ela era bem falha. Não ia durar muito mesmo. Mas no palco, ela quebrava tudo, né? Aí, nada que um autotunezinho não consertasse, até parece que alguém canta hoje em dia. Agora, pra fechar American Idol, quem não assistiu a temporada, todo mundo vá no YouTube daqui a pouco e procure lá Hayley Reinhardt, House of the Rising Sun. Vamos botar no post algumas apresentações do Casey e da Hayley. Ai, Casey! Sim, vamos escolher as melhores do Casey e da Hayley e vou montar no post. Que são os favoritos do GQS e são os vencedores do American Idol pelo GQS. Somos Tim, Casey, ó, Kaylee, não sei ainda. Nossa. É porque tem esse boato, né, que os dois estavam ficando e tal, e a própria edição do programa, sempre que mostrava um, mostrava o outro, e quando ele saiu, ele cantou pra ela e tal, então não dá pra saber direito o que rolou com aqueles dois, mas os dois cantando junto também foi uma das melhores apresentações da temporada. E a Hayley também era muito mais honesta, quando ela ficava com raiva, xingava os jurados. Isso, sabe? Nossa. E quando ela ficava puta, ela ficava muito sexy, cara. Tava uma cara de topo pra qualquer momento, sabe? Era, né? Legal, era muito legal, muito legal. Mas então... Acho que ela e a Mila Kunis só, gente, mas desculpa, ela era mesmo. Mas então, checklist aqui da Sofia. Já foi Game of Thrones, já foi American Idol, agora Doctor Who. Doctor Who. Ah, vocês viram The Rebel Flash já? Yay! Eu já. Yay! O medo que o Darko tinha de que a série tava perdendo a variedade foi por aí. Foi embora, graças a Deus. Nossa, cara. Porque assim... Ele fazia crer que ia ser mais um horror mofatiano e, por melhor que fosse, poderia comprometer a variedade da série. Mas o episódio provou não se tratar disso. Foi um episódio bem focado no sci-fi, com um climão de Doctor Who clássico, cheio de elementos legais, bem parecido com o episódio da temporada passada lá, dos reptilianos lá, que eu esqueci o nome daquela raça lá. Eu também esqueci, mas ser sim. E aquela coisa, né? Quem escuta o GQS sabe que eu sou um puta fã de Doctor Who e que definitivamente eu não sou um hater. De nada. Sim. Principalmente de Doctor Who. Tá virando. E... Não, então quando eu falava aquelas coisas, parecia que eu tava não gostando, querendo criticar, mas tava doendo no meu coração, sabe? Porque eu queria que não fosse daquele jeito. Era medo que eu sentia. E agora eu tô aliviado. Que bom que esse episódio seguiu essa linha, sabe? Mostrou a variedade de Doctor Who. Pelo visto, não vai ser o único, espero. Primeiro que o dia é duplo. Segundo que pelo menos deve ter pelo menos mais um pouco mais diferente mais pra frente. Então... Porque tem bastante tempo, bastante episódio ainda. Então, agora eu tô tranquilo e... Eu acho que eu vou continuar tranquilo pelo resto da temporada, espero eu. O horror tá fodão. É, não querendo ser brega, mas o que eu mais gostei foi o triângulozinho amoroso que aconteceu lá com a Pond morrendo de ciúme. Sabe o que eu gostei muito? Foi o Rory assumindo o papel de companion, sabe? Ele agindo como companion e falando coisas. Ao invés de... E a Amy fez o que o Rory tava fazendo até então, né? Ficava lá de paisagem, sem fazer nada. Não, mas é uma dinâmica muito interessante que ele tá tendo com aquela menina e com os outros gangers, né? Que ficou o nome do monstro dessa semana. Que esses gangers são mais ou menos um monstro feito de matéria, como se diz? Eles são feitos de matéria que pode ser formulada, então eles podem virar pessoas, etc. É, tem uma poça dentro da poça, certo? E o próprio Rory já experienciou algo muito parecido com isso por 2000 anos. Sem contar que mostra o lado bom do Rory, né? Porque a Amy, ela é bastante selfish, ela só defende quem importa ela e tudo mais. O Rory, ele tem um bom coração, ele é mais parecido com as outras companions da série nova, que sabe, stand-up, que faziam alguma coisa pelos outros, que defendiam os outros e tudo mais. Ele é mais parecido com isso e até nenhum roteirista tinha explorado isso, até então. Essa temporada tá bem focada no até agora nos monstros, né? Como a tagline da temporada era mais ou menos essa, né? Os monstros são reais e coisas assim. Uhum. E sempre monstros com algum... Não são nem... São sempre monstros que tem um motivo bom por trás, assim. Não é só o fato de... Ah, eu sou mal e pronto, né? Tem sempre uma razão que é um pouco além do comum, assim. Então, nesse caso, não é nenhum... Eles têm um motivo bem definido ali, né? Tipo, não são só... quer dizer, eles são seres humanos rejeitados. Então, é daí que surge a maldade, digamos assim, do conflito deles com os humanos... Os próprios humanos de verdade provocam o conflito, não o monstro em si, né? Então, é interessante isso. E de novo, comparo com o episódio da temporada passada, porque aqueles répteis também não eram propriamente maus, eles só queriam o planeta que era deles de volta. Tinham o mesmo clima, né? É. E assim, além de ter sido uma história fechada, focado no sci-fi, com bem pouco dos elementos morfatianos e tal, e a segunda parte parece que vai ter uma dinâmica interessante, né, de Doctor com clone de Doctor, e que no fim das contas talvez seja usado no grande plano do Moffat de um jeito interessante, vai ser um elemento que vai ser parecido com a tarde falsa do The Lodger. É. Que é um elemento que tá ali, que vai ser usado mais pra frente, que é importantíssimo, só que num episódio que não tem nada a ver com isso, que é uma outra coisa. É. Então achei bem colocado e espero que todas aquelas coisas em paralelo que eu tava reclamando sejam desenvolvidas assim, e aí no final amarre tudo e fique tudo bonito, lindo, maravilhoso. É, porque todo mundo sabe que aquela coisa que acontece no primeiro episódio não vai acontecer. Ou se vai acontecer, não daquele jeito, né? Porque... Pois é. e o Sontarans, vai ter Sontarans, né? Isso é coisa do Sontarans, uhum. esses... E os Sontarans são famosos porque, clonagem, gente... Né? Exatamente. Vão aparecer, sabe? São os Sontarans vão aparecer na temporada e imagino que agora, já que estão mexendo com clonagem, né? Nossa, legal, eu gosto do Sontarans. Legal mesmo. Vocês viram o último trailer, mudando de assunto já? De True Blood, gente, da nova temporada? Nem vi, quando que começa? Não vi. Ai, agora eu perdi a data, mas eu vi o trailer outro dia. É bom. Eu sei que eu tô com saudadezinha bastante forte, assim, de True Blood. Eu vi uns trailers de personagens, assim, que eles sempre fazem, né? Que é pra matar a saudade mesmo e fiquei bem legal. Sim. Saudade daquele sotaquezinho solista forçado. Eu também tô com tantinho de saudade. O livro que é baseado nessa temporada, acho que é o meu livro favorito da série, na verdade. Muito bom. Muito bom mesmo. Não que significa muita coisa, né? A série é tão diferente dos livros. É. Ah, não, mas eles pegam aquela ideia básica, porque o livro é bem pequeno, então dá pra tirar só as outlines dele mesmo. E pega aquela ideia básica e cria uma coisa assim. Eu não gosto de dizer isso, mas talvez até melhor que os próprios livros. Não é essa temporada que rola todo o rolo com o Eric, não, né? Que rolo com o Eric. Não, porque eu sei que tem toda uma parte do livro que é uma, tem toda uma parte do livro que a Sookie Downs pega no Eric por muito tempo, sabe? Vira namoradinha e tudo, uma parada assim. E até agora na série isso não aconteceu. Não sei se vai acontecer. Eu acho que uma coisa que é bem consistente nos livros e na série é a piranhice da Sookie. Não é, foi culpa do sabia, cara. Não, vou falar um negócio. Vou falar um negócio sem muita propriedade. Não é que ela é piranha. Ela é uma mulher saudável, jovem, e gosta muito. Bonita. É, tu mesmo. E gosta muito dos dois, das duas mídias. E também eu acho que o Bill deve ser muito bom de cama. Sei lá, eu sei que ela só pensa em dar pro Bill o tempo todo, tanto no livro quanto na série. Isso é legal. Que é uma... Eu vou falar de uma coisa sem muito, que eu não conheço com muita propriedade, porque eu não li os livros. Mas o que acontece é, parece que o tipo de piranha, entre aspas, do livro e da série é diferente, sabe? Porque na série ela tá sempre com o Bill, é sempre o Bill, tudo sobre o Bill. E o que exploram mais é o lado mais sensual dela, né? Ela usa umas roupas mais sensuais e tudo mais. Agora, no livro, ela pega todo mundo. Não, eu só li o primeiro livro. Não sei livro. Se isso é verdade. Não, pelo que eu ouvi dizer, no livro ela pega todo mundo. Assim, eu só li o primeiro livro, no primeiro, obviamente, ela só pega o Bill, então os outros eu não sei agora. As descrições das cenas de sexo são contos eróticos, assim. É nos pormenores. Ela só não fala ela só não fala as medidas do Bill, só isso que falta, o resto? É, não sei se eu posso dizer, né, também. Não, sei lá, eu vejo muito uma perspectiva própria do livro, mas de qualquer maneira. Que, eu li os 11 livros que saíram, né, incluindo o último que saiu, que é o, acho que é o 11º ou 12º, chamado Dead Reckoning, mas eu não sei traduzir Reckoning. Nem eu. Só que a Charlaine foi pra cidade que eu tava aqui, então eu consegui um autógrafo dela e a gente dançou um pouco de Bad Things. Foi bem divertido. É, Charlene é a filha do Jim? Não, Charlene Harris é a autora dos livros. A imagem da Sofia dançando Bad Things com a filha do Jim, né? É, ficou legal, né? Muito legal. Eles fantasias grandes em pessoa, Sofia? Eu só que... Ah, não prestei atenção, eu tava muito vidrada no meu livro, querido. Mas enfim, antes que a Valéria, que é uma grande fã de True Blood, escute isso daqui e venha puxar minha orelha depois. Quando a gente fala piranhice da Suki, a gente tá falando um lado positivo, uma piranhice positiva, né? Lógico, gente, eu adoro a Suki justamente... Não, isso é verdade. Eu amo a Suki justamente por isso, porque ela não é a heroína típica, normal, babaquinha, que não pode dar pra ninguém, sabe? Eu tô cansado disso, entendeu? É, sexo não faz ninguém ser mal, entendeu? O cara não sabe. Tô cansado de a mulher que transa no filme de terror é que morre, entendeu? Ela começou com o quê? 24 anos? Foi por aí, né? Agora eu não tenho mais certeza. Mas assim, ela ficou a vida toda dela querendo dar e não podia por causa dos problemas dela. E agora é que ela acha dois vampiros lindos e maravilhosos, gente. Quem vai culpá-la? Pois é, né? É, do que a fritana lá da Bela. Não, é, só dá seu casar, vamos lá. O negócio de dar sem casar, só casar é o Edward que fala, né? É verdade. É. A Bela não, queria. A Bela tava doida pra dar, o Edward... A Bela abriu a camiseta, o Edward foi lá e fechou de novo, teve toda a história. Agora, a Bela também é meio hipócrita, porque tinha várias coisas que dava pra ela fazer com ele, que ele não precisava se envolver, ele tava com medo de matar ela, né, transando com ela. Então, mas ela podia fazer uns favores pra ele, assim, mais picantes, que sabe, pra agradar o vampiro sem que ele precise matar ela em troca, entendeu? Uhum. Todas as garotas de 12 anos iam aprender muito com os livros, né? Ai, gente, leia esse tipo de coisa, pronto. Vai ler a Charalina. Charalina. Ah, enfim, semelhante tá enorme. Vamos fechar? Eu não vou falar dos meus blockbusters. Ah, é? Você quer falar de Thor? Vai lá, fecha aí. Merda, né? Tipo, ó, quantas coisas falar. Não, é, eu queria falar que... Antes de tudo, Sofia não gostou de Thor. Não gostei. Por quê? Porque é bobo? Porque é mal desenvolvido? Tudo isso, mas sei lá, eu fiquei assistindo e não vi a hora de acabar o negócio. Bom, eu adorei, assim, com todas as forças da minha alma. Eu vi umas 3 ou 4 vezes, não lembro. Se bem que a última vez que eu vi, eu confesso, foi bem desnecessário, assim, não precisava. Mas porque eu não ia ter mais a oportunidade de ver no telão. E esse filme se beneficia muito do formato, porque é um filme bem grandioso. E realmente eu acho que ele vai perder muito quando chegar no home video, mas eu achei legal porque todo mundo que acompanha os nossos comentários aqui sabe que eu gosto, e o Dark também gosta bastante de histórias que nos levam pra extremos, assim, que não tem medo de ser feliz, assim, que te puxa, sabe, por isso que a gente gosta tanto de Tokusatsu ou de Doctor Who, coisas assim, entendeu? São coisas que levam você a extremos, que não se prende, que não tem essa corrente prendendo a história no chão, assim, que é uma característica meio chata que tá acontecendo nesses filmes de super-herói. Porque depois que o Christopher Nolan fez muito bem feito com Batman, né? Agora parece ser a regra. Todos os filmes de super-herói tem que ter uma base, entre aspas, realista. realista, né? O elemento fantástico tem que ser o herói em si, mas ele tem que estar meio que preso, arrochado num mundo mais baseado no sci-fi e tal. E cadê a fantasia? Cadê o filme de super-herói? Cadê, entendeu? Cadê explosões e drama e, sabe? Thor oferece isso tudo. Então, toda a parte de Asgard me encheu muito o olho, sabe? As cenas já são grandiosas, e o linguajar, e os cenários, e eu gostei bastante disso tudo. Eu acho que eu acho que a gente já comentou aqui, né? Mas eu vi muita gente falando, o filme fez pensar em Mestre do Universo. Eu acho muito engraçado ouvir isso, porque quando a pessoa fala isso, ela tá tentando criticar. Aí eu penso no Live Video, eu penso, nossa, o maior elogio que alguém pode fazer um filme pro Live Video. Então, eu gostei muito das cenas de Asgard, achei tudo muito bonito, tudo muito grandioso e bem feito. Isso não foi um problema. O Fantástico não foi o problema. Foi justamente as partes que eram pra ser realistas, assim, entre aspas. Só que ficaram muito sitcom pra mim, eu não sei. Não, eu consigo identificar o problema da Sofia, a qualidade do que o Live de vê, e vejo que uma só pode existir por causa da outra. Porque é o seguinte, o filme, ele vai pra esse lado mais cósmico e mais fantástico, e todas as armaduras são Cavaleiros do Zodíaco, carnaval mesmo, e Asgard é toda dourada, e é tudo muito exagerado lá. E só que é o seguinte, um filme só com isso não ia dar certo. As pessoas não iam, o público, o maior público não ia gostar tanto. Então, o que o filme faz pra pegar o pessoal, o povão, é manter uma estrutura muito segura. A estrutura narrativa, a história do filme é muito segura. E isso acaba prendendo o povão, só que, pra quem tava esperando um pouquinho mais, fica um tanto quanto chato e previsível. Não, então... Os Vingadores é ano que vem, né? É. Vingadores ano que vem? Ou é só Capitão América e Vingadores ano outro ano? Não, Capitão América esse ano ainda. Esse ano ainda? Esse ano ainda. 2012 e Vingadores. O negócio... Então, o que acontece? Se eu vejo, identifico o problema que a Sofia vê, mas se esse problema não tivesse lá, se essa estrutura segura não estivesse lá, o filme não ia vender como vendeu. Não, porque só o fantástico, só o cósmico não ia ser suficiente pra chamar o povão. O povo reclama que a parte da Terra é ou boba, né, por causa do humor bobinho, infantilzinho, ou é mal desenvolvida porque a grande jornada do Thor pra deixar de ser um deus escroto e passar a ser um merecedor do martelo de novo é muito rápido. Ele passa duas noites na Terra, se apaixona pela Natalie Portman e já tá bom e tal. É aquele ponto assim, eu consigo enxergar isso no filme, né? Mas eu não me importo com isso, porque eu acho que é um pequeno detalhe inserido num pacote muito maior que funciona. Quando você pega, se você quiser ser muito chatinho, assim, cinematograficamente falando, analisar essa parte no contexto de estrutura de roteiro e tal, você pode apontar, não, isso é uma falha de desenvolvimento de personagem, blá blá blá. Só que nem sempre o cinema funciona com essa regra, entendeu? Às vezes cinema diz respeito à diversão, entendeu? Então às vezes, se num ângulo maior a diversão funciona, não interessa que tudo foi jogado, mesmo porque me aponta um quadrinho do Thor que seja muito mais profundo que isso, entendeu? Isso é quadrinhos no cinema, entendeu? É diversão, é blockbuster, serve pra isso, é despretensioso, entendeu? E desde que, funcione, que as cenas de ação sejam boas, e os personagens sejam carismáticos, e o roteiro tenha uma lógica interna, ainda que mínima, eu vou estar gostando e eu vou estar advogando em favor desse filme, entendeu? Então, concluindo meu raciocínio, o saldo pra mim é positivo porque, inclusive, apesar de dar estrutura simples e tudo mais em geral não me agradar, nesse ponto eu acho que ela foi necessária e foi muito boa, porque ela introduziu tudo que eu queria que fosse introduzido, todos esses elementos cósmicos no universo de super-heróis no cinema. Agora o povo pode aceitar coisas mais escalafobéticas, mais absurdas com um pouco mais de facilidade, porque eles viram no Thor, viu que ficou legal e gostaram. E assim, desde que eu vi o trailer, eu sabia que eu ia amar aquela personagem, a Darcy. Ela já virou tipo um Jar Jar Binks, né? Uhum. Ah, sim, ela é legal. Eu gosto dela também. Muitos adoram e outros odeiam de morte. Se bem que o Jar Jar Binks todo mundo odeia. Mas é isso que eu ia falar, né? É. Mas assim, eu particularmente, desde o trailer, sabia que eu ia me apaixonar por ela. Me apaixonei por ela, dei risada em todas as piadas dela. Eu adoro o humor físico daquela atriz. Eu não conheci ela de outros lugares, assim. Mas eu acho legal que a forma como ela reage. Porque você tem o Thor tá na Terra, né? Aí você tem aquele cientista cético, esquisito, tosco. Você tem a Natalie Portman, que tá louca pra dar pro Thor, né? Uhum. Máximo tudo que ele faz. E você tem ela, que é onde que realmente tem reações humanas de verdade ao que tá acontecendo, né? Então ela acha engraçadinho quando ele é muito dramático, ou ela acha bizarro e fica muito espantada quando os amigos dele chegam. Enfim, eu acho legal acompanhar as reações dela fisicamente, mais até do que ela fala e tal. Então eu acho que funcionou bem, assim, eu acho que esse humor funcionou bem. E pegando pela coisa pessoal minha da nostalgia, né? Eu adoro o Mestre do Universo, que é o live action do He-Man, de 1987. E esse filme tem muito em comum comum. Quando o He-Man chega na Terra, o He-Man e a Tila, o mentor e o Gwildor, que é o anãozinho lá, eles chegam na Terra e começam a tentar conversar com a vaca, entendeu? Porque eles acham que a vaca é um... Enfim, é um habitante da Terra, vamos tentar conversar com esse nativo, entendeu? E começam a... Não, no meu aniversário, né, que a gente assistiu, fez uma sessão eu, o Live e o Luan, assistindo o Mestre do Universo. E eu vou dizer que, assim, todo mundo fala mal, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, mas é um filme divertidinho pra caramba, sabe? O pessoal leva cinema muito a sério, né? Eu não entendo isso. É, guardado essas devidas proporções da época do orçamento, que era bem reduzido, é um filme ótimo. Eu vou te falar o seguinte... Adoro o esqueleto do filme. O esqueleto do filme é ótimo. É um ótimo vilão até hoje. E eu vou te dizer... É o melhor personagem do Dolph Lundgren, que é o He-Man. E vou falar o seguinte... É um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que eu vi no cinema. E ele tem elementos, imagens desse filme que ficaram gravados na minha memória até hoje. Quando eu revejo o filme, é muito forte pra mim. É, certos filmes, quando o cara cresce e acaba virando um amante de cinema, um fã de cultura pop e tal, tem alguns filmes que certas sequências ficam marcadas. Então, o Thor também tem isso. Se você pegar uma criança que tá vendo o Thor agora, se ela crescer e virar um cinéfilo, várias daquelas imagens vão ficar gravadas pra sempre com ela, porque tem impacto muito poderoso, entendeu? Numa mente infantil. Se a minha mente infantil ficou meio perturbada com aquelas imagens simples do filme do He-Man, sem orçamento nenhum, imagina essas imagens grandiosas, multibilionário, sabe, filme hollywoodiano, entendeu? Com certeza. Agora, pra funcionar hoje em dia, tem que pegar uma criança bem nova, porque as crianças estão cada dia mais céticas. Não, eu tinha 3 ou 4 anos quando eu vi esse He-Man pela primeira vez. Ah, sim. Uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos pra ver um Thor, entendeu? Vai ficar pra sempre gravado ali na cabeça dela. Não, com certeza, com certeza. Agora. É isso que é cinema, sabe? Cinema é isso, entendeu? É isso que importa. Você não tem que também se exigir muito também de todos os filmes. Tem que saber também qual filme que você vai exigir mais de uma história coerente e qual que você vai exigir apenas de uma diversão que funcione, entendeu? Agora, um fetiche pessoal, pra mim o próximo passo, agora que a gente já inseriu cósmico e coisas carnavalescas, é um filme dos Novos Deuses. Com certeza. Bastante fiel aos quadrinhos, né? Bem exagerado e bem absurdo. Eu acho que não vai acontecer nunca, mas eu queria muito que acontecesse. Não ia ser incrível, cara? Ia virar um filme cult da minha vida. só eu ia amar o filme, mas ninguém. Faz você mesmo. Ia ser fodástico, eu queria muito. Inclusive, eles poderiam até, pra fazer funcionar com o povo hoje em dia, tentar pegar aquela coisa que eles usaram um pouco na crise final lá, deles colocando os Novos Deuses encarnados um pouco na Terra. Né? Pode usar até o Superman pra vender, sabe? Mas... De repente, isso aí. Eu acharia bem interessante. Enfim. Sofia, tem mais alguma coisa pra comentar? Ou vamos fechar? Ah, não. Eu apenas amo muito todos vocês. Oh, que bonitinho. Eu também te amo, Sofia. Rapidamente, só pra fechar o clima de blockbuster, a semana estreou o Piratas 4 lá, eu fui ver. E foi bem... Eu ainda vou assistir. Foi bem interessante, mas aconteceu realmente o que eu esperava que fosse acontecer, o que eu esperava que fosse me incomodar desde o final do terceiro filme lá atrás. Que é o seguinte. Okay. Agora eles iam transformar o Jack Sparrow no protagonista, né, da história. O Jack Sparrow, ele é tipo o esquilo da Era do Gelo, entendeu? É assim. É aquele personagem, aquele coadjuvante de luxo que você fica esperando a hora que ele aparece, é a parte mais legal, mas que se fosse um filme só com aquele esquilo, a piada ia ficar um pouco cansativa, entendeu? E o Jack Sparrow já ficou um tanto quanto cansativo no segundo e no terceiro filme. É, né? Você já vê que ele... Assim, o primeiro filme... Por que o primeiro filme é legal? Porque ele é aquele coadjuvante de luxo que ninguém esperava que fosse roubar a cena, entendeu? O filme, ele é todo o Orlando Bloom e da Keira Knightley. Eles são os protagonistas. É o herói bonitão salvando a donzela em perigo, que não tá tão em perigo assim, porque ela também é meio durona, não sei o que, sei lá. E tem um anti-herói ali no meio pra equilibrar a parada. Isso que é gostoso. Quando você coloca o Jack Sparrow pra ser o protagonista, tem dois problemas básicos. Um, é a super exposição do cara. A piada fica um pouco cansativa. E dois, como ele agora é o herói, ele não pode ser tão anti-herói assim, entendeu? Porque a gente... Fizeram ele bonzinho no filme? Ele não tá bonzinho, mas ele não tá tão escroto como ele poderia ser, entendeu? O pior é que o pessoal esquece, né? Acho que eles não veem o filme há muito tempo, porque o Capitão Jack Sparrow era completamente um devil, assim. Ele era muito, muito ruim, muito escroto no primeiro e no segundo. Terceiro, nem tanto. Ele era um pirata, né? Ele fazia o que era bom pra ele. Ele é porque tem uma moral dúbia, e justamente essa liberdade moral do personagem é o que é o segredo do carisma dele com o público. A gente fica meio com inveja dele, né? É, inconscientemente, essa coisa dele poder fazer o que quiser e foda-se todo mundo. Mas na hora de arriscar pra botar ele no personagem central, né? Vai ver o estúdio não quis arriscar muito, botar o cara muito malzinho, porque a criancinha pode achar que é bonzinho, que não tem importância você ser malzinho. Então então tem uns momentozinhos assim de que ele ganha um pouquinho de consciência, né? E não acho isso legal. O filme é divertido, ele tem um pouco do clima do primeiro, assim, de ser um pouco mais contido. O sobrenatural é só sugerido aqui e ali, não tem, assim, não é tão focado assim no sobrenatural como o segundo, o terceiro e tal. Isso é legal, mas eu achei isso, eu achei que o filme precisava ter uma nova história, né? Novos protagonistas, e o Jack Sparrow seria de novo o coadjuvante, né? Eu achava que pra funcionar deveria ser assim. Eu também acho. Aquela menininha é bonitinha, eu não sei qual é o nome dela, é brasileira? Porque eu ouvi assim, eu achei meio esquisito o sotaque dela. Quem que é brasileira? Ela é espanhola. Tem a Penélope Cruz e tem uma menininha de cabelo liso. Talvez eu esteja sonhando, mas eu entendi que ela era brasileira. Nem reparei. Tem uma sereia no filme, ela faz um sotaquezinho só pra dizer que, ó, eu sou sereia, eu sou humana, eu tenho sotaque, mas eu não sei tipo, qual país ela é, não. Mas não é brasileira, não. Eles até introduzem um casalzinho, tem um carinha lá, que é o novo Orlando Bloom, e a sereia, que se apaixonam. Só que eles são completamente inúteis na história, não servem pra porcaria nenhuma, a história não é sobre eles, não tem nada a ver. Bem, vamos fechar isso aqui, que já deu mais de meia hora de rant. É. Tchau, Sofia. Tchau. Até a próxima. Olá, Tanco. Tudo bom? Tudo, a gente nem tava se falando agora, reclamando da vida meia hora. Imagina, né? Passar tempo e reclamar da vida. Né? Ai, ai, eu tô tão sozinho que eu tô quase puxando assunto com tia na rua, sabe? Sabe aquela tia, sabe aquela tia do ônibus que sempre senta do teu lado e começa a conversar do nada? Aham. Uh-huh. Os famosos free talker. Né? Eu tô quase virando essa pessoa, quase. Falta muito pouco. Mas enfim... Fiquei devendo, né? É. Não, até teve gente perguntando se eu ia gravar mesmo o J-Cast sobre você cair de chat school, e o pessoal tá animado aí. É, porque eu, tipo, eu falei 20 vezes que eu ia gravar, sabe, com você. E aí tem um pessoal querendo muito, inclusive o Benedito, que é o nosso primeiro ouvinte gay assumido. Oh. Ele queria muito ouvir o bloco de Sekai High School. Então finalmente aqui está. Depois a gente tentou gravar, né? Mas eu tava no metrô, segundo a Tanco. É, parecia, né, que você tava numa guerra, sei lá, no metrô. Algum lugar bem barulhento. Eu tava numa lan house que parecia um galpão. E porque era o único lugar que tinha internet. Então não tinha outro jeito, mas não deu pra gravar, por isso que não saiu junto com os outros animes da temporada. Agora já tá no episódio, sei lá, 6, 7, 8, 10, 20, né? Tá no 6? Tá no 6, tá claro. No 6. É incrível como o tempo passa, cara. Eu assisti o primeiro, o segundo, e agora já tá no 6. Deu. Passa rápido. Pois é, pra gravar esse bloco deu tempo de assistir até o 3. Você tá acompanhando toda semana? Tá, né? Tô. Você cair de sexta-feira, Rádio Sukui, como disse uma amiga minha no Twitter, né? Já fica ligado, sexta-feira. E aí, o que você tá achando nesse gênero que costuma ser tão maltratado na animação, sabe? É, verdade. Eu tô gostando bastante. Eu imaginei, né, que já fosse ser realmente, assim, um anime yaoi mais interessante da temporada e o único, no caso. Né? Tem, né? Outro, não? É, a única coisa que saiu recentemente foi o segundo volume do OVA de Sex Pistols, que eu nem diria que é uma animação, assim, é uma animação, mas é uma animação meio desanimada, assim, fiquei meio decepcionada com esse segundo episódio. Até mesmo porque prometeram antes que o segundo seria melhor, porque estavam adiando a data de estreia pra fazer com mais qualidade, e não vi muita qualidade, não, foi desculpa mesmo. Pois é. Mas o Sekai Chatsuko, ele tem uma qualidade muito legal, assim. Tem uma abertura ótima, um fechamento viciante. Eu sou de pular o abertura e encerramento, mas isso eu fico ouvindo, que eu acho muito fofo aquelas musiquinhas. E a grudenta, né? Tô com a Engine tocando na minha cabeça. Bem grudenta. E pra quem já conhece Junji Romântica, né? Deve se sentir em casa assistindo, né? Porque é bem no esquema mesmo de animação, de estilo e de história da Junji Romântica. Você chegou a assistir? Não, não cheguei a assistir. Inclusive tá na lista eterna. Eu tenho uma lista eterna de coisas pra assistir antes de morrer. Eu tenho sérias dúvidas se é possível assistir tudo que tá nela antes de morrer. Porque é muita coisa. Mais coisa do que dias de vida. Mas assim, como eu assisti esses três episódios, eu tinha assistido só o primeiro, né? Quando a gente fez o bloco, e aí eu tava no metrô, não deu pra falar. Agora eu assisti mais dois, não deu pra assistir todos ainda, mas eu vou assistir todos, porque eu achei muito legalzinho. Faz muito tempo que eu não vejo nada de Yaoi, né? Como eu já contei por aí, podosfera fora, eu tive certas experiências vendo uns mangás da Yokanita com a Glass. E ela é uma fã absurda da Yokanita, é a deusa da vida dela. E aí ela me passou o... Ah, eu sempre esqueço, Haruo Dai Teita. E eu li Haruo Dai Teita, achei legal, por incrível que pareça. Não tive que... Né, porque assim, foi meu primeiro yaoi, ele é muito explícito. Principalmente nos volumes mais pra frente, né, lá pro volume 10 e tal, já não tem nem um pouco de pudor, mostra tudo mesmo, tá nem aí. Mas a história é legal. O bom é que assim, as primeiras cenas de sexo de Haruo Dai Teita não são gratuitas, né, estão filmando filme pornô. Então, estou recebendo por isso. História, né? Não são gratuitas, eles estão recebendo por isso. Pois é. É muito bom, só eu canito pra imaginar uma coisa dessas mesmo. É, a própria Glass falou, né, que depois de Haruo Dai Teita, ela ficou órfã, né, porque eu canito parou de desenhar um tempo, né, e ela conheceu o Junji Romântica indo na livraria. Lembra daquele episódio? A velhinha que apresentou pra ela. É, apresentou bem, porque Junji Romântica é uma série legal, assim, tem bastante clichê, né, a desenhista, assim, talvez não seja a mais virtuosa do mundo, mas ela tem um ritmo legal, assim, os diálogos são muito bacanas, né, são muito dinâmicos, assim, e acho que Sekaiichi Hatsukoi eu tô achando ele mais legal que Junji Romântica, bem mais legal. Ainda mais porque ele lida com essa questão do mundo do show de mangá, do mundo da produção de mangá. Isso, me identifiquei bastante com isso, achei bem legal. E isso tá gerando um fenômeno muito interessante. Mas antes eu te perguntar uma coisa. Você leu o mangá de Sekaiichi Hatsukoi? Só li o primeiro volume. Na verdade, ele foi licenciado nos Estados Unidos, então complicou, né, com as scanlations. E acabou que a editora que ia publicar, né, que foi a Tokyo Pop, que tem o selo Blue, ela faliu. Né? Que pena. Pro saco. O Blue foi junto com ele, né? Foi tudo, né? Foi tudo, toda a divisão de mangá dos Estados Unidos, né? Agora, se você quiser comprar em alemão, que não é no caso. É, não é uma coisa muito de fácil acesso. Pois é, ia sair em julho e agora não vai mais, então não sei como é que vai ficar, se outra editora vai comprar ou se vai ficar no limbo mesmo pro Scanlation pegar, sabe? Mas eu imagino que o mangá esteja, ou o anime esteja sendo bastante fiel, tá mesmo? Sim, tem algumas diferenças, mas não é nada que se diga que tá inventando, assim, tá usando filler, nem nada assim. E nem tão... pelo que eu pude perceber. E também estão amenizando alguma coisa ou não? Sim, estão amenizando bastante as cenas de sexo. Ah, é? Eu notei isso com Sex Pistols e com Sekaiichi Hatsukoi, que eles estão amenizando bastante em comparação com os outros trabalhos. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a lei de Tóquio, eu não tenho certeza, né? Não posso afirmar essas coisas e gerar pânico, mas que tá bem amenizado, tá. O anime de Jojo Romantic, ele era mais explícito ou ele também dava uma amenizada? É, dava uma amenizada sim, mas eu sinto que ele tá mais assim agora. Porque eu pensei que talvez seja até pelo... Mas por ser uma série pra TV, eu até entendo. Pois é, isso que eu ia falar, sabe? É uma série pra TV, que tá com um trabalho legal, tá com uma animação legal, um tratamento legal. Então talvez eles fiquem preocupados de pegar pesado demais e acabar perdendo o público. Talvez. Eu não sinto assim tanta falta das cenas, não, sabe? Nesse caso, nessa história. Mas dá pra notar, né? Realmente é diferente. Outra diferença que eu notei foi só questõezinhas de cronologia, de... Um detalhezinho, né? De que o Ritsu, ele não... Ele já morava perto do Takano, né? Só que eles nunca se viam. Eles moravam do lado... Eram vizinhos de porta e nunca se viam. E no anime ele colocou com o Ritsu se mudando ali pro lado dele. Só essa mudança, assim, mais notável, assim. Coisas pequenas, né? Normais. De qualquer adaptação. É, coisa pequena mesmo. Tirando a amenização que, enfim, né? Mas... isso acaba linkando com o quê? Uhum. O que ia falar? Não, não, não. O quê? Eu ouvi o quê? Não, não, é o quê? A palavra me sumiu. Um efeito que tá surgindo, assim, uma coisa que tá acontecendo, que eu tô vendo muita gente que não consumiria esse tipo de material, que está consumindo, sob a desculpa de acompanhar o... por falar desse meio editorial e tudo mais, eles têm um interesse maior por tratar desse assunto. E por isso está acompanhando a série, é a desculpa que eles usam. E... pode ser. Eu acho que em parte é uma desculpa, porque o que que acontece? No primeiro episódio eu não senti isso tanto, mas no segundo episódio ele dita bastante o tom da série, e é uma história interessante, sabe? Inclusive não só nessa parte, mas a história, o romance, o desenvolvimento dos personagens é interessante, e é mais da metade do anime. Então se você tá assistindo só por causa do meio editorial, você tá assistindo por 5 minutos de cada episódio. É, com certeza. Mas eu acho assim, eu acho essa parte do meio editorial muito charmoso, assim, pra ter no mangá que fala de relacionamento, né? Que eu acho que o relacionamento dos personagens, ele vai sendo construído com as situações que eles estão passando ali no trabalho. Isso é meio difícil de você ver, né? Normalmente o trabalho, ele é só um plano de fundo, é um lugar onde os caras se veem, sabe? Se encontram na hora do almoço, sabe? E ali não, eles estão construindo uma relação de acordo com os trabalhos que eles estão fazendo, né? Eu achei isso interessante. E também gosto do mangá, que ele fica assim, tipo, uma metalinguagem, sabe? Uhum. A autora falando dos maus autores que fazem isso, que fazem aquilo, fico vendo que a carapuça serve pra ela, assim, pra mim também, quando eu fui lendo aqui. Acho muito divertido. Tem uns detalhes muito legais, né? Tipo, todo mundo tem olheira. E tem umas sacadas interessantes, tipo aquela coisa de ter a semana infernal, de quando tem que lançar a revista. Aí na semana que vem é tudo flores e tudo feliz. É, quem já trabalha com qualquer linha editorial sabe assim mesmo, né? Tem a semana do Armagedon de todo mundo, né? Semana da entrega, e é aquela loucura mesmo. Gosto daquela analogia lá, imagem mental, né? Do rabanete japonês. Eu ri muito com aquilo. Mas apesar de eu estar ironizando, que é a desculpa deles e tudo mais, de fato é uma obra muito legal, até pra quem não faz parte do nicho, pra quem não gosta desse tipo de obra, porque, como você falou, ele tem uma temática que envolve, que tá muito bem inserido na história, e ele tem um valor extra. Ele não tem um valor só pro nicho. Ele tem um valor extra por ser uma história muito concisa e muito fechada. É uma história legal, muito legal. E em todos os quesitos. Acho que até comparado com o Jojo Romântica, ele ganha nesse aspecto. Porque eu não consigo ver ninguém assistindo Jojo Romântica por alguma coisa que não fosse pra ver yaoi, sabe? Uma história de yaoi. Mas o Sekai Chatsuko, eu vejo outros interesses também. Achei bem legal. Eu gosto mais do primeiro par, né? Ainda tem o segundo par, que vai entrar agora no quarto, que entra no quarto capítulo, né? Que você não chega a ver. É, como os personagens são sempre muito parecidos da Shungiko Nakamura, eu mesma, vendo o primeiro episódio que o outro par apareceu, eu tava achando estranho o traço dos personagens. Tava achando estranho a voz dos personagens, mas eram outros, né? Não é. Era assim, o, no... O Yoshino Tiaki e o Hattori, né? Lá pro segundo, terceiro episódio, eu fui olhando assim pra abertura, ué, peraí, são pessoas diferentes esses daí. Não tinha reparado, sabe? Não, mas isso é normal, assim, eu até faço a piada, né, de que o Ritsu esqueceu o rosto do primeiro amor, porque as pessoas são todas iguais, sabe? Não dá pra identificar. Faz bastante sentido. Mas enfim, fora isso, a animação realmente tá muito legal. No terceiro episódio eu vi que já caiu um pouquinho, mas é normal isso acontecer, né? E mesmo com a queda ainda tá bem legal, tá bem interessante. Coisas em geral, assim, tem coisas que estão ficando muito recorrentes na animação e que estão presentes em Sekai Hatsukoi. Por exemplo, você economizar em cenas de diálogo mais comuns, mas aí tem um momento, sei lá, tá uma cena de 3 minutos de diálogo, você vai ter 2 minutos muito com uma animação muito parada, mas aí do nada, no momento mais dramático, a animação vai fluir. No movimento simples, até, de pegar um copo e tal, a animação flui pra dar carga dramática pra aquele momento, sabe? Usar bastante zoom, botar umas cenas mais confusas no segundo episódio, quando ele tá lembrando do esqueci o nome do cara. Takano? Do Takano, que tem aquela cena um pouco mais psicodélica, sabe? Que corta pro flashback, aí dá um close no olho dele, tem uma película meio de filme de terror, assim, uma coisa tensa. Essas montagens mais focadas em zoom e mais cortadas rápidas, assim, isso economiza muito em animação, mas dá um efeito muito bonito, muito legal. Então tá tudo muito bem trabalhado. Isso é bem raro. É, isso que eu ia falar, né? Nesse gênero em especial, deve ser bem raro, porque você quase não vê sair. E os poucos que eu assisti, eles tinham uma animação bem... É, bem, bem econômica, né? Isso é muito vozinho. Low profile. Não, é, mas é seriado, né, de yaoi, né, é bem raro, realmente. Só, acho que só começaram a partir do ano 2000, né, se eu não me engano. Uma parte das séries, realmente BL, assim, começaram a partir dos anos 2000, porque antes não, era mais aquele esquema, né, de um OVA, dois OVAs e tal. Uhum. Agora, eu não sei se tem por aí, eu tô assim, não, às vezes eu não procuro os haters, o que os haters estão falando, mas eu meio que deduzo quais são os pontos que eles podem frisar, sabe? E eu posso ver alguém reclamando que a forma como o mercado de mangá ali é retratado é muito romantizada. Ah, mas você já viu alguém falar isso por aí? Já ouvi um pouco, mas aí você vai dizer que Bakuman é realista. Isso que eu ia falar, sabe? Eu fico imaginando as pessoas falando que é romantizado e esse pessoal lê Bakuman provavelmente. E eu devo dizer que os dois são igualmente romantizados, mas pra públicos diferentes. Se você vê... Eu concordo. Né? Se você vê um romance em Sekai Hatsukoi e não vê o de Bakuman, é só porque o romance de Bakuman te agrada e o de Sekai Hatsukoi não. Uhum. Porque Bakuman nada mais é do que todo esse mercado de mangá e tudo mais subvertido pra um mangá shonen de mangá shonen mesmo, de superação e com história de romance que não se desenvolvem, competição e esse tipo de coisa, sabe? E o espírito shonen queimando e tudo mais. É, o espírito artes marciais, né? Como diz a Valéria, é o esquema de estrutura de história de artes marciais, né? Que você vai treinando e enfrentando rivais cada vez mais perigosos, mais difíceis, até você chegar no seu objetivo, né? É bem Bakuman mesmo, né? Então, assim, eu acho que se você acha que no mundo real não tem um setor editorial formado só por caras bonitões e que rola uma tensão sexual entre eles, enfim, eu também acho que no mundo real não tem nenhum autor que grita pro editor que quer ser o melhor e que quer superar e que vai ficar a noite sem dormir pra ser o melhor. Com 15 anos. Com 15 anos. Pois é, então eu diria assim, diria que o Sekaichi Hatsukoi é entre aspas, né, o Bakuman do shoujo, porque ele trata de um assunto que é muito shoujo, que é a questão dos desenvolvimentos de relacionamento e dos personagens, né, do emocional dos personagens. Então eu acho que os dois são igualmente metalinguísticos e são, enfim, eles tratam dos seus próprios gêneros mesmo. Eu acho que eu não vejo assim no que o Sekai Chatsukoi é tão inferior a um Bakuman, por exemplo. Ah, definitivamente não é, se duvidar é até um pouquinho mais superior em alguns pontos. Eu gosto bastante de Bakuman, mas em alguns pontos, sabe? Eu gostei muito de como os personagens são desenvolvidos em Sekai to Hatsukoi, sabe? Você consegue ver ali os arquétipos do yaoi, mas eles têm um subtexto que justifica o arquétipo. Eu achei isso bem legal. É bem legal mesmo. Mas enfim, tá recomendado pra todo mundo, quem gosta de yaoi ou não, inclusive se... O único motivo que eu consigo ver pra alguém não assistir é por o... não suportar mesmo ver cenas de um relacionamento homossexual, porque nem é tão pesado, até o terceiro episódio não aconteceu nada demais. A história é legal, o romance é bem desenvolvido, tudo tá bem amarradinho, é uma trama interessante, então eu não vejo motivo pra alguém não assistir. Tá recomendado pra todo mundo. Eu gosto bastante também. Assina embaixo. Agora, Tanco, e a News? Como é que tá as coisas aí, pra quem gosta? Tá um pouco fraco, né? Acho que a única notícia de importância, que já até passou um pouco o timing dela, mas cabe ser comentado, porque o mangá ainda tá na banca, né? É o lançamento do Blood Runner no Brasil pela editora New Pop, que é o primeiro mangá BL da editora New Pop. Embora ela já tenha publicado as duas novelas de Gravitation, né? Em dezembro do ano passado. E esse mangá saiu com contracapa, parte interna da capa colorida, né? Saiu com aquele papel offset, ficou bem cuidadinho a edição. Mas a distribuição foi setorizada, né? Então só o pessoal do Rio, São Paulo e Minas vão encontrar nas bancas. Mas quem não puder, né? Pode encontrar online pela própria loja, né? Da editora e tal. E se esperar um pouquinho, vai pro resto, não? Eu acredito que sim. Que normalmente eles recolhem, né? E redistribuem, mas mas inicialmente foi a informação que me passaram foi de que só nesses lugares, né, que estava sendo distribuído nas bancas. E eu gostei bastante de como a editora tratou o mangá. Ele é um mangá da Sakio Yosakura, né? Que foi publicado lá nos Estados Unidos pela Blue também, pela falecida Blue. É um mangá divertido, que eu não acho que vai realmente mudar a vida de ninguém, né? Mas é um mangá rápido, assim, dinâmico, e eu achei bastante divertido. E eu considero, assim, o segundo mangá BL, né, publicado no Brasil. Primeiro foi Gravitation, né? Eu ouço muita gente falar que, ah, mas já teve tanto mangá BL no Brasil, eu fico, aonde? Oh, cadê? Aonde? Quem fala isso? Ah, muita gente fé, né? Público de certos grandes sites, né? Gosta de falar isso. Que considera... Vai dizer que o quê? O Oran é BL? Só se for, porque eu não consigo pensar em mais nada. Tem gente que considera Princess BL. Nossa. Gente que considera, sei lá, Tokyo Babylon, enfim. Mas acho que efetivamente é o segundo. E eu gostaria, né, de falar pro pessoal que curte a Oi que vá conferir, né, pelo menos, compre, nem que seja pra apoiar a causa, porque eu não gostaria de ficar mais 3 anos sem mangá BL no Brasil. E eu acho muito importante a gente apoiar as coisas que a gente gosta. Eu dei uma folheada, não cheguei a comprar não. Inclusive eu tô querendo comprar até pra apoiar mesmo, porque qualquer coisa de nicho que vem pra cá, eu tenho vontade de comprar só pra apoiar, pra vir mais, sabe? Porque é interessante ter uma variedade grande, né, na banca. Então, eu dei uma folheada rápido, a edição que passou assim na minha mão, eu fui dar uma olhada e eu vi que tem umas cenas bem explícitas, né? Sim, tem poucas cenas, mas elas não foram censuradas, são bem explícitas, sim. A tradução tá legal? Eu gostei, achei boa. Achei com menos erros que o normal. Que bom, né? É, não vi muito erro de grafia, de digitação, ia falar de datilografia, olha só. Nem nenhuma adaptação assim mal feita, nenhuma piadinha? Não, eu achei que ficou legal, com a boa adaptação. Que bom. Aí eu devo comprar um pra incentivar. E, opa, né? Inclusive, eu queria ter comprado as de Gravitation. Ainda tem, né? Dá pra achar ainda. Tem. Eu acho que eu vou comprar, principalmente as novels, porque eu vou estar matando dois coelhos com a cajadada só, né? Sim, vai estar ajudando o mercado de novel, né? Que é um mercado que eu queria muito ver aqui no Brasil. Eu não vejo a hora de alguém trazer novel pra valer aqui pro Brasil, sabe? Sem ser na onda de uma outra série. Porque eu não sei se funcionaria, mas sei lá, alguém se arrisca e faz isso pra gente ver se funciona ou não. Eu compraria. Então... Eu também compraria, e as novels de Gravitation, elas ficaram muito bonitinhas também. Ficou um papel lindo. Aliás, eu gostaria que mangás fossem impressos nesse papel, porque é tão bonito aquele papel creme, sabe? De gramatura alta. Mas aí, né? Que preço que ia sair os mangás. Caríssimo. Pois é. Mas então, além disso, leiam 5.6. Vocês estão vendo alguma coisa acontecer ou não? Na parte de Aoi ainda não, assim, de BL ainda não. Mas eu ouvi rumores, né, de que os doujins estão sendo bastante, bastante reprimidos por aí. Mas é rumor mesmo, não posso confirmar. É engraçado do Jinsha ser reprimido, porque era justamente o que eu não esperava que fosse. Pois é, é um rumor que eu andei ouvindo por aí. Mas, assim, ninguém falou oficialmente, nenhuma mangaka falou que teve que restringir o trabalho, nem nada assim. Que a gente acompanha, né, vários mangakas pelo Twitter e até agora não ouvi nada nesse sentido, não. Só aqueles mangás hentai mesmo que foram limados, mas eu ouvi gente dizendo, ah, beleza, esse tipo de mangá, por mim tudo bem. Mas isso é até né, não chegar na nossa porta, né? Cair no nosso telhado, né? Então eu fico meio receosa, mas eu não ouvi nada ainda não. É, ainda tem um pouco pela frente, né? A lei só vai estar funcionando pra valer depois de junho ou julho, né? Lá pro meio do ano. Exato. Então, ainda tem um tempinho pro pessoal se desesperar, apesar de que eu acho que todo mundo já desencanou, todo mundo já tá tranquilo. Não tem mais ninguém desesperado com nada, não. É, porque ainda não começou. Né? Não sei. É, enquanto os mangakás não falarem que estão sofrendo alguma coisa, tá tranquilo. Estão sendo recusados ou coisa assim, tá tranquilo. Mas é, enfim, notícias assim, acho que são só essas mesmo. E como eu já comentei no início, né? Saiu o segundo OVA do Sex Pistols, Love Pistols. E eu acho que até agora, esse ano, não tem mais nenhum BL em animação. Mas assim, corre risco de não ter mesmo ou só não foi anunciado? Não foi anunciado. seriado, mas eu não sei como é que estão as vendas desses OVAs e tal, mas acredito que se Sekaichi Hatsukoi fizer sucesso, é possível que ele vá na mesma onda de Jojo Romântica, né, que teve duas temporadas, né? E o mangá tá vendendo muito bem lá no Japão, tá sempre entrando no ranking. O próprio Jojo Romântica, o volume mais recente, ficou entre os 10 primeiros da semana. Que bom, e assim, até pode acabar indo na onda de Bakuman mesmo, pra valer, sabe, nas vendas. Sim, né? Isso é ótimo. Porque acabou pegando um tema que tá em alta. Uhum. E vão ser 12 episódios, né? O Sekaichi Hatsukoi. E ainda tem o terceiro casal que tá por vir aí. Não sei quantos episódios vão ser dedicados a eles, esses personagens. E vai ter um OVA 12,5, né? Que chamaram OVA extra, que vai vir com o próximo mangá. Ah, sim, legal. É, então é isso, né, Tanko? É isso. Faz teu jabá aí. Quem é você, como sempre? Quem é Tanko? Então. Tanko por Tanko, vai lá. Tanko por Tanko tem uma sonoridade legal, gostei. Então, a Tanko é a dona do... A dona, entre aspas, né? Administradora do Blime Yaoi. Que por que, é, que é dona, entre aspas? Você não, a escritura não tá no seu nome? Não, tá no meu nome, mas... Eu já acho que agora que eu tenho colaboradores, o site já não é tão mais meu espaço privado. Ah, que bonitinho. Eu acho ótimo. Elas quebraram muito, me ajudaram muito, quebraram muito meu galho no tempo que eu não pude fazer nada. Fizeram resenhas ótimas, então só tenho a agradecer. E sou, quer dizer, teoricamente eu tenho um podcast, que é o Blimecast. Tá parado. E participo do Show de Cast, que é o podcast do Show de Café, lá com a Valéria e com a Lina, que infelizmente nos deixou. A Lina saiu mesmo? Como é que é essa história? A Lina saiu do podcast porque ela tá com problemas pessoais, tem que resolver a vida dela. Foi questões pessoais mesmo, ninguém brigou, tá? Ninguém tá de mal. Ixi. E quem vai editar? Infelizmente a Valéria vai voltar a editar. Ih, não tô vendo que vai ser outro pra parar. Espero que não. Não fala isso, não. É, melhor não. Vou conversar com a Valéria. Vou dar umas dicas pra ela. Ajuda ela. Porque eu ela dei umas dicas pra Lina, né? Eu já dei umas dicas pra Lina pra agilizar o processo. Vou dar umas pra Valéria também. Pois é, vamos precisar. Obrigado, porque eu também não vou querer, né? Não vou poder estar editando. Mas é isso. Deixa eu ver. É isso, por enquanto. Aguardo novidade. Eu vou tentar lembrar de botar os links no post e tudo mais pro pessoal visitar. Mas todo mundo já conhece a Tanko. Já é de casa já. Será? Conhece. Não, você já é da casa já. Você já você pode botar o pé na mesa. Todo mundo já te conhece aqui. Já tem a chave já. Então tchau, Tanko. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada por me chamar. De nada. Até mais. Vamos falar de sexo, porque há muito tempo que a gente não fala disso e o pessoal gosta. A gente vai falar de sexo, porque há muito tempo a gente não fala disso. Só que, pra infelicidade de vocês, não vai ser sobre a nossa vida sexual, porque a nossa vida sexual não é tão... Porque nossa vida sexual quase não existe. Não, existe, dá licença, só que não é tão perversa. Não sei a tua, a minha anda bem mal. Você tá de mudança na cidade nova, não conheceu ainda a zona. Ah, claro. Eu sei que aqui perto tem alguns, mas... Vai logo, eu não entendo, cara. O Darko, gente, ele é a pessoa mais boring que eu conheço. Eu descobri isso agora, porque como é que você tá morando? Tá morando há quanto tempo aí já? Um mês e meio? Dois meses já? Um mês. Você tá um mês morando sozinho em São Paulo e ainda não foi pra zona. Por que que eu iria? Ele tá te segurando. Por que que você iria, putas? Ah, claro. Eu sei que você iria pra zona. Você tá tão másculo assim, de repente, acho melhor a gente... É o tema? É o tema, tá entrando no crânio. Então, porque nossa vida não é tão perversa quanto a esse tipo de sexo que a gente vai falar agora, que já gerou um pouco antes do Dark se mudar, então a gente chegou a gravar um bloco sobre isso. Uma tentativa. Só que ficou bem confuso e tal, então a gente resolveu fazer um remake da gravação. Então, espero que a gente não se empolgue tanto agora e consiga colocar as ideias mais no lugar e ensinar pra vocês direitinho o que é Pink Egg. Eu não sei se na edição vai rolar um Frankenstein aí, eu vou pegar alguma coisa do nosso bloco que não deu certo. Teve um... A gente fez um review de The Gamer's Life of Satoko Hanai, né? É. E foi... O review em si foi especialmente confuso, porque a gente não sabia exatamente o que pensar sobre ele. Eu tava bem... Dificilmente... A gente tava tendo muita dificuldade em ter uma opinião sobre o filme. Dificilmente a gente fica sem opinião sobre alguma peça de entretenimento. Então, chegar nessa situação que você não sabe o que falar, se é bom, se é ruim, se você tá chocado, se você não tá, é uma coisa que nos deixou muito desconcertados. Então, por isso que a gente ficou com essa impressãozinha ruim daquela gravação. Porque é muito ruim você não ter opinião sobre alguma coisa. Então a gente precisou de um tempo pra repensar. Não que a gente tenha feito isso. Né? Eu não revi o filme desde então, eu nunca mais vou rever aquele filme. Eu acho que eu vou fazer uma versão resumida do nosso review confuso, né? Agora que já tá avisado. Só pra ficar aí pra posteridade. Ah, de repente. Enfim. Eu só sei o seguinte, todo mundo sabe que o sexo no Japão é um tabu. Rola um estereótipozinho, né, obviamente, mas no geral é um certo tabu, é uma sociedade muito, muito conservadora e tem essa questão de que até o pornô, né, até hoje lá é censurado. A gente teve comenta aqui do mosaicozinho e como isso afeta a cabeça do japonês de forma um pouco negativa. Como muitos americanos falam, né, o japonês ele é bizarro desse jeito porque he can't see the pink. Ele não consegue ver o rosa. Não consegue ver a perseguida. Então, o povo comenta isso, que de repente, se a censura japonesa deixasse... Porque realmente, a gente já falou isso outras vezes, não faz o menor sentido ter censura no filme pornográfico, né? Pois é, é um, né, filme pornográfico vendido pra adultos. Por que que não pode aparecer a parada, né? Né? Faz sentido. Mas essa coisa, né, que tem aquela lei 156, né, que a gente comentou, que só acontece porque o japonês tá muito preocupado com a imagem que ele tem com os ocidentais e tal. E isso não é de hoje, porque já desde a restauração Meiji e tal, quando os japoneses começaram a se moldar um pouco no modo de vida europeu, né, no comportamento, na forma de se vestir, etc. Desde então eles já começaram a conter um pouco a perversão sexual. Então o eroticismo, digamos assim, ele ficou totalmente censurado das artes, assim. Não é, assim, antes da abertura dos portos, o Japão tinha vários teatros pornográficos, coisas desse tipo, sabe? E assim que os portos abriram, eles começaram a limar isso, a fechar esses estabelecimentos pra não sujar a imagem do país, não ser o bando de selvagem que vivia sozinho só pensa em sexo. Daí até, não que o resto do mundo, todo mundo é assim, né? Só que os europeus disfarçavam muito bem, então... Porque o Japão, ele tem um tabu com sexo, mas ao mesmo tempo ele tem vias, assim, ele tem vias que são permitidas extravasar, e nessas vias onde é permitido extravasar a sexualidade, eles são bem sinceros e bem tranquilos, né? Mais uma coisa de comportamento social mesmo, né? E só que, enfim, nessa época começaram a refriar até isso, né? Começaram a ter leis mais estritas com relação à liberação de pornografia, digamos assim. Isso ficou em voga até o final da Segunda Guerra Mundial, daí porque aí de repente você tem um país que tá detonado pela guerra, o que que sobra, né? Se você tirar até o sexo, a pornografia do cara, não é uma coisa muito justa. O país não vai ter força pra se erguer se o cara não puder pelo menos ver uma pornografiazinha de vez em quando. Então... Principalmente porque a gente já chegou à conclusão aqui nos episódios históricos que depois da Segunda Guerra só tinham prostitutas radioativas e ninguém queria ficar radioativo. Ninguém queria transar e de repente ficar com 3 órgãos genitais. Pois é. Então a pornografia foi liberada mais na parte da literatura e das ilustrações, né? No cinema isso ainda era bem... Parece que o primeiro beijo cinematográfico japonês se deu em 1946. E logo depois do fim da guerra. Um escândalo, né? Diz que foi... Eu não vi essa cena. Deve ter até por aí, porque eu não me dei o trabalho de procurar mesmo. Mas eu li a descrição, parece que é um beijo semi-oculto, assim, por um guarda-chuva ou por uma sombrinha, não sei, uma coisa bem sutil mesmo. Mas foi um escândalo, assim. Daí, durante a década de 50, eles começaram a arriscar mais, a mostrar um pouco mais de carne. Não, mas essa questão do beijo é um problema até hoje, né? Quem acompanha cinema japonês, o pessoal que gosta de dorama e tal, sempre reclama que os beijos são a coisa mais sem graça do mundo. Rola, sei lá, selinho. Beijo de final de novela no dorama é selinho. Inclusive, tem uma história clássica, né? A Otsu contou aqui uma vez, há muito tempo atrás, que naquela novela Metamorfoses, né? Que tinha na Record, que a Tezuka Masaki dirigiu, e rolavam os atores japoneses, né? O protagonista inicial. Depois a trama tomou outros rumos, porque não deu certo, né? Mas no começo tinha aquela trama envolvendo Yakuza, a novela foi gravada no Japão, várias cenas, e tinham muitos atores japoneses de verdade participando. E o mocinho da história, ele era um ator japonês, e a Tezuka Masaki começou a perder a paciência com ele, que rolava uma cena de beijo, né? Que era pra ser muito quente, uma cena de beijo, novela brasileira, né? E o cara não fazia o beijo direito de jeito nenhum. Ele não sabia beijar a mulher. Então ela teve que parar a cena e meio que ensinar. O cara teve um coach lá de beijo pra poder ensinar o cara a beijar na câmera pra ficar uma coisa bonita de se ver, que o público brasileiro estivesse mais acostumado, assim, porque eles são bem contidos na hora de dar o selinho sem graça lá. Uhum. Você falou, me fez lembrar esse episódio. Então, foi um escândalo, daí durante os anos 50, enfim, eles começaram a arriscar um pouco mais e tal. E aí, nos anos 60, chegou esse gênero mesmo do Pink Eiger, que pode ser, assim, comparado de longe a um sexploitation que a gente tem por aqui, né? Então, eu vou ter que falar que quando a gente gravou o primeiro bloco, eu fiquei um pouco relutante de comparar com a porno chanchada, mas pensando um pouco mais a fundo, o Pink Eiger tem muito em comum com a porno chanchada. Sim, porque você pega o que acontece, você pega uma indústria cinematográfica que ela não é muito, muito rica, né, propriamente rica ou propriamente forte e tal, o que você faz? Sexo é uma coisa que atrai atenção, então pra você conquistar público, você usa as coisas, no caso da porno chanchada aqui no Brasil, mais principalmente assim, você pega o humor e você pega o sexo, junta as duas coisas e você tem esse espetáculo dos sentidos, assim, que atrai a massa, leva o povão pro cinema. E você pois é, mas o Pink Eiger, apesar do humor não ser necessário, ele tá muito presente em boa parte dos filmes. É um comentário dado a própria... porque são produções muito toscas, então acaba ganhando... Atuação caricata, e às vezes tem uma piadinha ou outra, o humor ele não é necessário, mas ele tá ali presente. É até bem recorrente. Se você... eu tava vendo, inclusive, tem o PinkEiger.com, né? Que é um site americano que vende DVDs de Pink Eiger licenciados na América. E eles têm trailer lá, de vários filmes. Se você for pegar os trailers, você vai perceber que quase todos eles têm um elemento cômico em algum momento, sabe? Tem, nem que seja só facial ou só pastelão e bem japonês, mas o elemento cômico ele tá ali presente em boa parte dos filmes. Hoje em dia, principalmente, né? Que a motivação por trás do Pink mudou muito e tal. Porque, apesar de ter essa comparação com a porno chanchada aqui no Brasil e tal, que deve pra situar, ou em filmes de soft porn como Emanuele, por exemplo, que são estilos ocidentais que são próximos, né? São Emanuele encontra um exploitation desse qualquer. Só que a base histórica mesmo é completamente diferente, porque lá no Japão você tem a coisa do... você tem a dificuldade que é você, assim, você não pode mostrar pornô, né? Você não pode mostrar o sexo. O sexo de forma pornográfica, assim, direto. Então, o que você faz pra poder driblar isso e fazer as pessoas se interessarem pelo sexo assim mesmo, né? Então, isso meio que é a motivação inicial, assim, o primeiro tijolo, assim, do que é o Pink Eiger, né? Os diretores, eles tinham que usar a criatividade deles, a imaginação deles, pra fazer um filme que fosse interessante, um filme pornográfico que fosse interessante, mesmo que ele não possa ser pornográfico, né? É um filme que atrai a atenção a si mesmo. Então, o que a gente vai fazer é criativamente falando aqui pra poder atrair o público, né? E provavelmente por você precisar exploitar o sexo pra ele ficar interessante, já que você não pode mostrar ele de fato acontecendo, talvez por você ter que exploitar ele que o Pink Eiger tenha se especializado em tratar de sexos extremos, sabe? De sadomasoquismo, de abuso, de estupro, que é bem recorrente. É um gênero que é até bem antifeminista, porque a principal característica lá no começo, né, que perdura até hoje, é a mulher sendo violentada, sendo usada. A mulher no Pink Eiger, ela é um objeto mesmo, né? alguns filmes produzidos pela Toei depois até usam o tema da vingança, né? A mulher primeiro, ela é sodomizada, depois ela volta pra se vingar, né? O melhor estilo da noiva lá do Quentin Tarantino. Mas, no final das contas, a mulher tá ali mesmo como objeto sexual da coisa toda. Basicamente é isso. Os principais temas do Pink Egg, então, quando ele surge, é isso. É o sexo extremo, é o sadomasoquismo, é a violência contra a mulher, né? Em alguns casos, a vingança delas. E essas subtramas políticas, intelectualoides, digamos assim. Porque você pode, por um lado, dizer que tem críticas políticas e sociais poderosas ali, ou você pode dizer que é bem pueril, é bem infantil, é coisa de... é um ponto de vista político bem, bem simplista mesmo, que eles estão usando ali para poder dizer que tem algo mais profundo, mas na verdade não tem. Então... Pra falar a verdade, também depois que a gente gravou o bloco, eu pensei mais um pouquinho sobre isso. Eu acho que o Pink Egg, ele tem valor de choque. Uhum. Ele é feito para chocar. Uhum. E você dá uma opinião política controversa no Japão é algo muito chocante, sabe? Não é algo que você vê acontecendo muito. As pessoas dando a sua opinião que vai contra a opinião geral, sabe? A opinião certinha. Isso é bem difícil de acontecer publicamente. Isso costuma acontecer, assim, na vida privada, sabe? Agora, publicamente, poucas pessoas se levantam pra dar uma ideia, assim. Então, mesmo que seja pueril, juntando com o sexo e juntando com todas essas questões de abuso e sadomasoquismo e coisas mais agressivas sexuais, e juntando também com algo que eu tava percebendo que parece ser um padrão, que é a subversão do social, uhum, sabe? Eles pegam famílias, pegam elementos assim que representam o social de forma certinha, sabe? E subvertem de alguma forma. Uhum. Parece ser bem frequente, parece ser um tema bem frequente. Então acho que assim, o principal valor do Pink Egg, talvez o motivo para que essas questões políticas estejam ali, mesmo que de forma pueril, seja de choque, seja valor de choque. Mais do que levantar uma bandeira, sabe? Na verdade, o Pink Egg, ele surge justamente num período muito delicado politicamente, né, no Japão, nos 60 e tal, muitas mudanças ocorrendo, e a única forma desses diretores, desses artistas terem voz, né, é assim, porque muitos deles acabavam usando, quer dizer, esse é o nicho que tá dando certo, né, agora, se a gente quiser dinheiro pra fazer um filme, é pra esse gênero que tá rolando investimento, então a gente não tem escolha, então muitos grandes diretores meio que começaram no Pink e usaram o Pink como área de teste para a própria linguagem narrativa ali. Então eles usavam esse nicho. Quer dizer, o estúdio te dá dinheiro, contanto que você cumpra uma determinada cota de sequências de sexo e de perversão, você pode fazer o que você bem entender com o seu filme. Você tem total liberdade criativa. Então é a única forma desses diretores de colocar seus pensamentos pro grande público. É usando esse nicho, porque de outra forma os estúdios não comprariam a história dele. Pois é, e a outra coisa que tem muito em comum com a porno chanchada, não que a porno chanchada tenha servido de terreno de teste pra alguma coisa, mas a porno chanchada também houve um momento da história do cinema no Brasil que só era possível produzir isso, só conseguia dinheiro pra fazer isso, assim como aconteceu com o Japão com o Pink Egg. Só que lá eles pareciam ter mais liberdade temática, não é? A exigência era só o sexo, eles tinham mais liberdade temática pra explorar outras ideias malucas que eles tinham na cabeça e tentar várias coisas ali. Os filmes eram mais... E que acontece até hoje, né? Que acontece até hoje. O diretor de Okuribito começou no Pink Egg. A porno chanchada não era tão... Não tinha tanta dessa linguagem experimental ou de crítica política e tal como o Pink tinha. Ou tem. E não só isso, porque tem essa coisa do... Tá na própria raiz do tokusatsu também, né? Essa coisa de que os japoneses, eles têm essa vontade de contar uma história, né? Eu quero contar uma história e essa história vai ser extrema e eu não tenho dinheiro, não tenho tecnologia pra fazer isso e eu não tenho pessoal especializado, não interessa, eu vou fazer assim mesmo, né? E você faz, uhum, você mete um cara numa fantasia e você põe ele pra destruir uns prédios. Isso aqui é fruto, quer dizer, você tem não só a pictografia da coisa, a imagem legal que é ver aquele monstro de uma cidade, você tem uma crítica contra a bomba atômica ali embutida, né? Você tem vários elementos ali. Então, o Pink é mais ou menos assim. Você não tem grana pra fazer um filme e você não pode fazer um filme pornô também por causa da censura. Você tem essa série de limitações e o diretor japonês pega e usa essas limitações em favor dele, ao invés de acabar sendo um impedimento. Porque o japonês, ele tem uma capacidade absurda de abstração, né? Ele não, não é tão chato quanto o ocidental, que fica achando defeito, dizendo que é trash, que é ruim, que é porcaria, que não vale nada. O japonês, ele consegue abstrair muito da qualidade técnica em prol da história, em prol da trama, em prol daquilo, da obra. Definitivamente, o que importa nessas tramas japonesas, como é quando a gente vê realmente o que tá acontecendo ali em termos de drama, em termos de subtexto, do que a mensagem tá querendo passar, né? Então é por isso que frequentemente ou a gente vê a coisa é tosca, né, entre aspas, ou a gente vê essa atuação exagerada que eles têm, porque o que vale é passar aquela emoção, né? Então é a grande diferença, assim, da narrativa deles pra nossa narrativa aqui e tal. E eles acabam fazendo com tanta honestidade, né, a coisa que você compra a ideia. Quer dizer, se você não for muito chato e você souber transportar o seu mood pra aquele mood, né, você conseguir mudar o shiftzinho na sua cabeça e sintonizar com aquela frequência, você compra a ideia, né? É a mesma frequência de você assistir um Sexploitation, um Blaxploitation. É, esse cinema ser, sabe? Esses filmes que são feitos pra ser toscos, né? É a intenção deles isso. Então, eu acho que o mindset é basicamente o mesmo. É filme de Grindhouse, é filme que o Tarantino assistia quando era moleque. Inclusive, muitos dizem que se não fosse o próprio Pink Eiger, muito do nosso Exploitation não teria acontecido. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou é um exagero, mas faz sentido, porque a época é mais ou menos a mesma, né? O filme tá ali perfeito. E esses filmes iam pro exterior, né? Esses filmes, eles chegavam nesses cinemas de fumo de quintal, esses cinemas porcos, fuleiros. Eles chegavam até aqui. Então, muita gente assistiu e provavelmente influenciou. Sim, desde Godzilla, né? O primeiro Godzilla já chegou nos Estados Unidos em 56, eu acho. Então, pois é. O 56 que foi o quê? Dois anos depois do filme sair. Então, quer dizer, o cinema japonês, assim, de massa, o cinema japonês estava bombando no Japão, ele estava chegando nos Estados Unidos, né? Então, não era nada tão escondido assim. E aí, o primeiro sucesso mesmo do Pink Eiger foi esse Flash Market, né? Que foi dirigido pelo Satoru Kobayashi, que é um dos pais aí do Pink Eiger, que ficou nativa até agora, né? Até nos anos 90 ele tava ainda fazendo. Pois é, e ficar nativa, deixa bem óbvio que esse pessoal lançava, tipo, 3 filmes por ano. É, porque são filmes que são produzidos, tem aquela listinha, né? Que são regras pra um filme ser considerado Pink, né? Então ele tem que ser filmado em uma semana, parece, uma ou duas semanas. Ele tem que ter pelo menos 3 cenas de sexo, né? Ou então uma cena de sexo a cada tantos minutos, 10 minutos, sei lá, tem uma parada dessa. Ele tem que ser gravado em 16 ou 35 milímetros, né? E tem que ser muito barato. Tem que ser barato. Uhum. Então, graças a isso, eles lançam vários filmes por mês, porque eles podem fazer ritmo de padaria. Então você pega a lista desse Satoru Kobayashi, a filmografia dele, não tem fim, né? É tipo, sei lá, mais de 100, 200, 300 títulos. Mas não precisa ser, né? Ou aquele diretor, como é que é o nome dele, gente? O Takashi Miike, né? Tem filme pra caralho. Ele não faz filmes baratos nem nada, mas eu não sei da onde que ele tira tempo pra fazer tanto filme. Tá, mas também não são 3 ao ano, né? Um ano. Não, mas tem, se for ver na Wiki, pelo menos, tem um ano ou outro que ele foi. Tem sim. Takashi Miike lança. Porque o Takashi Miike também dirige tudo, né? Qualquer coisa que mandam pra ele, ele tá dirigindo. Deixa o filme. Qual é o perfil do Takashi Miike? Não sei. Ele lança de absolutamente tudo. Não sei qual é o perfil do. Se tão pagando, ele tá dirigindo. É dos meus, cara. Eu gosto de diretor assim. Gosto de ator e diretor assim, que não tem frescura, que faz de tudo. Igual o Samuel L. Jackson. Tapa do cara tá lá. Desde o filme que vai concorrer ao Oscar até a porcaria que vai sair em DVD. Samuel Jackson, Nicolas Cage, né? Mas quem fez isso? Como é que é o nome do Nick Fury? Ele é o Samuel Jackson. Samuel Jackson? Dindo ele com o Morgan Freeman, porra. Morgan Freeman também faz de tudo. Morgan Freeman é outro. Agora, diz que o Pink realmente alcançou a proeminência, né? E teve esse começo mesmo de querer colocar raízes políticas e um motivo a mais pra fazer aquilo além do sexo com o Satoru Kobayashi, com esse filme Black Snow, que mexe com o militarismo, com a invasão ocidental no Japão e tal. E ele diz, inclusive, né, ele coloca que a nudez no filme, né, representava a nudez japonesa frente à invasão dos americanos e tal. Quer dizer, então ele começou a querer dar um motivo a mais pra sacanagem, digamos assim. Que ou você pode dizer que é pra valer, ou você pode dizer que é hipocrisia, ou você pode dizer que é as duas coisas. O cara realmente queria passar uma mensagem, e a única forma que ele tinha pra passar a mensagem na época era usando pornô. É, o filme saiu assim, numa época que já tinha passado a Segunda Guerra, uns 20 anos, mas que a ocupação americana, né, ainda tinha bastante base americana lá, tinha bastante coisa desse tipo ainda no Japão. E a própria trama, ela é bem direta quanto a isso. É sobre uma mãe que ela era prostituta numa base da aeronáutica americana, né? Tem uma parada muito bizarra que eu lembro que a gente ficou na dúvida se era isso mesmo ou não. É, não, parece que o filho da mãe, né? O filho da mãe. o filho da puta, porque é o filho da prostituta. Ele não conseguia transar, a não ser que ele tivesse com uma arma carregada na mão. E ele mata um militar americano, e depois ele é fuzilado pelos soldados americanos, depois de matar esse policial, sabe? A trama basicamente é essa, ele é o filho de uma prostituta que trabalha numa base aérea, e aí ele mata um desses, ele tem esse problema, né, que ele não consegue transar, a não ser que ele esteja com uma arma carregada na mão, e ele mata um desses soldados que comia a mãe dele, e depois é fuzilado pelos soldados americanos. E aí o que diziam na época era isso, que o filme ele demonstrava como que o Japão tava sendo estuprado pelos americanos, como o Japão tava impotente naquela situação e sendo metaforicamente estuprado pelos Estados Unidos. E esse filme levou o Pink, né, a proeminência, assim, justamente por isso, porque o Tetsuji Takechi foi preso. E aí, quando você tem a censura querendo calar um cara de forma tão pouco sutil, o resultado vai ser o oposto daquilo que o governo quer. Né? Ninguém, vai ser todo mundo se interessando, todo mundo, né? Agora mesmo vai querer ver a porcaria do filme, do que trata, né? Foi bem parecido com o Quarenho 56, sabe? Os outros cineastas se colocaram do lado do Takeshi e defenderam a situação, e defenderam a liberdade de expressão, né? Defenderam o cara poder fazer o que ele quiser. Então, foi bem interessante, sabe? Teve um apoio muito grande da indústria, dos cineastas, e acabou gerando um interesse muito maior, 3 vezes maior, 1000 vezes maior do público, que além de consumir a putaria, também poderia ali ver alguma coisa que está sendo considerado subversivo, uma coisa polêmica, né? Ele já tava dando problema desde antes, que ele foi preso nesse Black Snow, mas o segundo filme dele, eu acho que é o segundo filme dele, Daydream, ele foi divulgado na época das Olimpíadas de Tóquio, em 64. Então o governo tava muito preocupado com isso, porque era um evento que tava chamando a atenção do mundo todo pro Japão, e ao mesmo tempo tava rolando, era o auge do Pink Eiga, então tava rolando divulgação em massa, em todos os meios de divulgação possíveis, né? Então o pessoal vinha pra assistir as Olimpíadas e tava de cara com qual é o maior blockbuster no cinema agora japonês? Essa putaria aqui. É, e outra figura, então, famosa na época, né, que representou bem esse começo do Pink, foi o Koji Wakamatsu, que também ficou muitos anos aí na ativa, e que é considerado o poderoso chefão do Pink, o Pink Godfather, que é o título oficial dele, digamos assim. E ele introduziu, os filmes dele são famosos também por uma temática política bem forte e muita violência, extrema violência. Que acabou virando um padrão, né, padrão da época. A partir desse momento, o Pink Eiga era isso, era mensagem política, era violência, era tudo isso. Como você falou no começo mesmo, né? Ao extremo. Era tudo que pudesse fazer a mensagem chegar o mais longe possível, né? Então, já que você não tinha muita grana, você exagerava em tudo pra poder ganhar, pra poder fazer a mensagem ficar famosa, né? Uhum. E ele aconteceu. Através do choque, né? Do exagero. Aconteceu aquilo que os hipsters odeiam. Os fãs hipsters de Pink da época, né? O óculos. Ficou mainstream. Falaram, eu gostava de Pink quando Pink não era mainstream. Agora é mainstream e eu não gosto. Eu gostava de Pink Eiga quando as mulheres ainda não eram estupradas. O Pink Eiga agora, ele é mainstream. Aí, assim, isso tudo é conhecido como a primeira era, né, do Pink, a primeira onda do Pink. E aí na década de 70 começa a segunda, que foi quando os estúdios grandes começaram a investir. Por quê? Esse era o gênero que dava retorno mais fácil, porque alcançava um público muito grande e o investimento era pouco. E o resto do cinema japonês estava em crise. Então os grandes estúdios viram no Pink uma forma de investimento certo. Então os maiores estúdios na época, né, que era Toei e o... Onikatsu, né? O Onikatsu nem existe mais, só que ele foi o primeiro estúdio de cinema no Japão. E tal, né? Então ele e a Toei caíram de cabeça no Pink Eiga, né? Então os filmes da Toei, né, ficaram famosos por introduzir elementos de ação e coisas mais elementos e mais de certa forma, assim, apesar assim, de uma forma sexista e fetichista, dá força pra mulher, né? Que dessa vez agora ela se vingava dos abusos. Filmes, tinham mais uma aura de exploitation como a gente conhece, digamos assim, né? Os filmes da Toei. Uhum. E o Nikatsu, o que faz sentido, inclusive, criou... com a sua teoria da influência do exploitation no Japão, né? Fora do Japão, porque Provavelmente esses filmes maiores, como os da Toei, como os da Nikatsu, de estúdios maiores, eram os que chegavam aqui. Os da primeira onda provavelmente não vinham. É, os da primeira onda talvez tivessem mais um cult following, assim, e esses outros. É, porque, não, por exemplo, Godzilla, como você falou, veio, era da Toei, sabe? Então, pelo visto, eu imagino que seja bem difícil pra um estúdio pequeno trazer o filme pro exterior nessa época. Então, provavelmente, o que chegavam aqui eram esses, da segunda onda dos estúdios grandes. Enquanto a Toei adicionou, então, elementos ao que já existia, a Nikatsu acabou criando um, tipo, um subgênero dentro do Pink Eiga, que é o conhecido como Roman Porno, que é uma abreviação japanese-like pra Romantic Pornography, provavelmente. Deve ser isso, né? Provavelmente, romano, não sei. Imagino que não com a intenção do romântico, mas com a intenção de romance e de história, sabe? Pornô com história. Talvez eles fossem um pouco mais soft do que normal, mas parece que a maior diferença mesmo do Pink normal foi o seguinte, foi que a Nikatsu pegou todos os profissionais top de linha que eles tinham trabalhando pra eles, que estavam envolvidos com filmes de ação, com os blockbusters deles da época, e remanejou esse povo todo pro Pink. Então, os filmes acabaram tendo um orçamento maior e um pessoal mais bem qualificado produzindo. Então, eles tinham valores de produção um pouco melhores. Então, essa característica é a que difere mais esse Roman. Não, e uma coisa interessante é que, como a gente falou dos hipsters que ficou mainstream, é de se esperar que quando algo fica muito popular e os estúdios grandes começam a investir dinheiro, que role uma certa censura em temáticas, né? Só que isso, pelo menos no Roman Porno, não aconteceu. A Nikatsu, ela dava liberdade artística total aos diretores. A única exigência é que pra cada hora de duração de filme, tivesse 4 cenas de nudez e sexo. Pra cada hora. Se o filme tivesse 2 horas, ele tinha que ter 8 cenas de sexo e nudez. A grande lei máxima do Pink, né? Contanto que tenha sexo suficiente, você pode fazer qualquer coisa, né? É interessante, né? Eu acho que vários cineastas matariam pra ter essa oportunidade agora. O que você tá me dizendo? Que eu posso contar o que eu quiser e ainda mostrar sexo? Entendeu? Deve nem tanto, né? Porque o dinheiro é pouco. Então, o cara tem que mostrar com pouco dinheiro. É como fazer um filme trash, né? E aí, existe uma série principal de Roman Porno que durou 17 anos. Eles lançavam muitos filmes. 3 filmes por ano ou 3 filmes por mês? 3 filmes por mês, cara. Durante 17 anos. Quantos filmes dá isso? Nem Toei fazia mais, estão fazendo ainda, só parou mesmo porque o Nikatsu foi fazendo. Pois é, e ele era um estúdio normal, né? Ele era um estúdio filmes normais, inclusive o primeiro da história do Japão, que se dedicou ao Pink Eiga 100%, chegou a um ponto que ele só produzia Pink Eiga, até que o gênero morreu e o estúdio morreu junto. É, um dos responsáveis pela morte, entre aspas, não é que o gênero tenha morrido, mas ele foi começando a ficar irrelevante, porque a principal razão dele existir, né, a base da base da base é o quê? Você não pode mostrar sexo. Então, a principal forma de entretenimento adulto era o Pink Eiga. As pessoas iam ao cinema pra poder assistir a sacanagem. Só que aí, durante os anos 80, começou a vir os aparelhos de videocassete, começou a indústria dos adultos vídeos, e eles começaram a ganhar terreno e começaram a se tornar a principal forma de entretenimento adulto do Japão, como é até hoje, os AV. E acaba que, pra que serve o Pink Eiga agora, né? Você tá numa época de maior liberdade política, maior liberdade criativa, você não precisa de muitas sutilezas ou muitos subterfúgios pra poder falar de crítica política, você não precisa de muitos subterfúgios pra mostrar sexo, porque agora o acesso à pornografia, ainda que censurada, mas ele é bem mais fácil. Então, pra que ele serve hoje em dia, né? Então acaba que o gênero realmente entrou em coma por um tempo até poder ser revitalizado com uma nova proposta. É interessante, né? ao invés do gênero morrer, ele se adaptou. Ele se assumiu como terreno de testes pra diretores iniciantes. E nos anos 90, esse era o principal objetivo do Pink Eiga, né? Era você conseguir dinheiro, pouco dinheiro, né? Mas dinheiro pra que esses diretores iniciantes pudessem ali começar a fazer alguma coisa e treinar algumas coisas até ele conseguir entrar no cinema mainstream. A característica do Pink dos anos 90 é justamente isso. São diretores esquecendo até um pouco as características tradicionais do gênero e explorando mais outras coisas. Aí começou a surgir Pink com temática gay, começou a surgir Pink mais voltado pro terror, pro horror. Começaram a brincar com coisas mais psicodélicas, como Satiko Hanai, né? E essa, mais ou menos, é a cara do Pink hoje em dia, né? Você fazer um filme que seja totalmente e totalmente autoral. Ele é um filme feito pro teu umbigo. Só você, você tá fazendo o filme, só você entende o filme que você tá fazendo. Uhum. Imagino que não seja uma regra geral, mas de qualquer forma, você dá pra qualquer diretor a capacidade de fazer o que ele quiser, o filme vai ser feito pra ele. Principalmente o cara que tá começando, não tem carreira, não tem nome, não tem nada, sabe? Ele só quer treinar, só quer praticar. Ele vai fazer um filme pra ele mesmo. É, com certeza. Eu faria um filme pra mim mesmo se eu estivesse nessa posição. Seria bem mais bizarro, eu acho, pra te curar, né? Pois é. Isso, a cara do Pink, hoje em dia, existem né, uns 7 diretores, né? Que são os cabeças do Pink hoje em dia, no novo milênio, né? São os que mais produzem, que são mais... Depois dessa revolução dos anos 90, o público antigo do Pink Eiga acabou meio que largando e foi se criando um novo público, porque o pessoal antes só queria saber da putaria, basicamente. E agora que não tinha mais necessidade, e agora o gênero tava todo artsy, o pessoal não tinha mais interesse e o público se renovou, né? Surgiram novos followers interessados na nova proposta. Então, o público antigo ficou pra trás. Toda essa parte experimental era uma desculpa pra poder mostrar sexo, hoje em dia é o contrário, né? É o sexo é uma desculpa pra parte experimental. Quer dizer, é uma desculpa pra mostrar a parte experimental. As seguranças do povo jovem japonês hoje em dia, os pensamentos deles a respeito da política, a respeito do status quo, do papel do Japão no mundo, do futuro do Japão, politicamente falando, como nação, é um terreno mesmo de teste pro cara mostrar tudo isso, dar voz a tudo isso, e tá muito mais cult do que jamais foi, né, hoje em dia, porque, enfim, hoje em dia você quer ver putaria, você vai no RedTube, né, eu não sei como que alguém ainda compra DVD pornô. Pessoal que assina, né? aqueles planos de site, né. Não, eu consigo entender, sabe, o cara é muito fã de uma atriz específico, e aí ele quer ter acesso aos filmes dela assim que saem, inteiros. É esse o motivo, porque você não consegue achar filme pornográfico assim que sai. É complicado. Eles devem matar o pessoal que libera assim que sai, porque é a única explicação que eu consigo achar. Na forma de fazer negócio. Então eu acredito que eles têm o leão de chakra, que as pessoas morram, eu acredito. Pois é. É isso. Basicamente, esse é o... Mas enfim, é isso. Foi o Pink ontem e é o Pink hoje. E o filme que a gente assistiu, né, que é um filme recente e que ilustra bem o que é o Pink Eagle hoje em dia, né, ilustra muito bem ou muito mal, não sei se aquilo é bom ou ruim, é o... Até agora a gente não tem opinião, né? The Glamour of Life of Satiko Hanai, que era um curta, né, que depois foi acrescentaram mais cenas, virou um longa e foi lançado em festivais aqui no Ocidente e tal, e revitalizou o buzz em torno do Pink aqui fora, né, aqui no Ocidente. Então é isso, agora vai rolar uma viagem no tempo, o Darko vai colocar então uma versão da nossa gravação inicial, do nosso review inicial do Satiko Hanai, feito há uns meses atrás. A gente tava muito, muito, muito, muito perdido, sem ter opinião a respeito do filme, e a gente ia gravar de novo, como a gente gravou o corpo do tema de novo, a gente ia gravar de novo o filme, só que a gente não reviu o filme desde então, e continuamos sem ter opinião, então talvez seja até mais legal, mais experimental, e mais a ver com o tema. Pois é, fica aí só pra diversão, sabe, quem quiser assistir. Agora, fica a dica, já vou dar uma dica sobre qualquer Pink Eiga. Tem que ver com a mesma cabeça que você vai ver um exploitation nos anos 70. Você tem que esquecer completamente que você tem qualquer background moral. Você não pode ficar ofendido com nada. Você não pode pensar nas mulheres e no respeito às mulheres, no respeito aos negros, no respeito a qualquer coisa, porque esse é o espírito da exploitation. É chocar, é exagerar e é não respeitar nada. Então, a não ser que você se livre disso, você vai ficar muito ofendido. Com certeza. Tipo, a gente assistindo, a gente ficou ofendido. Eu fiquei ofendido e eu dava aquela esquecida pra conseguir continuar, sabe? O Lime de mal conseguiu assistir. Eu falo no review, né? Eu assisti, eu avancei várias fases, eu não vi o filme todo, né? Não dá. Eu vi o filme todo. E nós não somos pessoas que nós não nos ofendemos facilmente com as coisas. Então, pra gente se ofender com esse filme... Pois é, eu já tive experiência com Transportation, sabe? E aquela coisa, aquele tipo de coisa que eu não posso assistir todo dia. Eu acho que eu falei isso no review, não sei se eu vou colocar. Mas eu não posso assistir todo dia, porque eu até gosto, é interessante, é uma experiência legal. Só que se eu assistir todo dia, eu vou me suicidar. Porque eu termino me achando lixo, achando a humanidade um lixo, achando tudo um lixo. Eu fico com pena daquela atriz, minha filha, vai trabalhar, sua mãe tá vendo isso. Pra isso que ela te criou, que ela pagou teu estudo, puta que pariu. Filho. Enfim, a gente continua sendo uma opinião sobre o assunto, então vamos tocar logo os troços. Não vai chegar a lugar nenhum. Né? A gente tá aqui contradizendo e se contradizendo com todo. A nossa pouca credibilidade. Pois é, escutem isso daí e esqueçam tudo que rolou nos últimos 20 minutos desse programa. Tchau. E você tá jogando muito o Pink Eiga pelo Satiko Hanai, Mas assim, o machismo sim tá lá, o sexismo sim tá lá, mas as mensagens políticas antes disso, eu não sei se elas eram assim tão bestas. Eu não vi pra saber, sabe? Mas o Satya Kohanai parece ser um filho desse pessoal dos anos 90. Não, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acredito que talvez no começo não fosse nada tão pobre assim. O problema é, como eu falei, hoje em dia a gente tá tendo esse revival de filmes de exploitation de uma forma geral e... hoje em dia não existe mais essa necessidade de você precisar disfarçar suas críticas políticas, nem essa necessidade de você precisar disfarçar sexo no cinema e nada disso. Uhum. Hoje em dia não existe mais esse tipo de censura de uma forma geral, então você, a quase todo momento, você pode abrir a boca e falar o que você quiser, da forma que você eles quiser. Eles usam o modelo só para esporte, né? Então, hoje em dia o revival desse tipo de gênero é mais pelo aspecto nostálgico. Então ele é vazio, ele é sem propósito. Sim, né? Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Hoje em dia, quando um Robert Rodriguez pega e faz um Planeta Terror, um Quentin, sabe, ou faz um Machete, se na época era uma forma de se fazer um cinema com pouco orçamento e que fosse contra a conceitos estabelecidos da época, blá, blá, blá. Hoje em dia não, hoje em dia é só pra fazer um filme bizarro, divertido, que ecoe esse sentimento nostálgico, uhum, da época, etc. O motivo é outro, entendeu? Então, se por acaso um dia a mensagem política do Pink foi coerente, hoje em dia eu acho que não tem como ser mais. Porque se você quer fazer uma crítica política, existem formas mais diretas e mais mainstream de você fazer isso. Eu não sei se... Você pode fazer um grande filme mainstream que dê a sua mensagem política de forma mais inteligente e menos apelativa. Eu não sei em que tecla os outros Pink Eiga estão batendo, mas já que a gente já tá entrando nisso, o que a gente viu, o Glamorous Life of Satya Kohanai, a vida glamourosa de Satya Kohanai, ele bate numa mensagem política. Ele é todo sobre uma mensagem política psicodélica on drugs. Ele é dirigido por esse cara Mitsuru Meiki, que ele faz parte de sete grandes diretores que atualmente tem feito Pink, tem dado a cara do movimento de Pink Eiga nos anos 2000 pra cá, digamos assim. E esse Satya Kohanai é o trabalho de maior proeminência dele. É o trabalho que conseguiu, inclusive, um lançamento nos cinemas nos Estados Unidos, assim, bem reduzido, mas conseguiu, enfim. Ah, tem todo um cult following aí. É, por aí, ele, né, meio que reacendeu esse cult following do Pink por causa desse filme especial. E então é por isso meio que a gente resolveu assistir esse filme e meio que comentar em cima dele, mais ou menos, pra falar. É, eu já escuto falar dele faz uns 2 anos, eu fico pensando, quero assistir, mas né, depois eu assisto, até que agora eu finalmente assisti. E... Bush, cara. Então, a trama do filme, ela demora pra poder acontecer, mas ela acontece, existe uma trama central. No começo que eu me perdi, você acha que é só sexo, mas tem uma história. É, você tem essa mulher, que ela é uma espécie de prostituta, que ela faz roleplay, cosplay com quem contrata ela, e o papel que ela costuma assumir é de professora particular. E começa, inclusive, mostrando que ela exerce esse papel muito mal, dizendo que... O cara, ela pergunta pro aluno, entre aspas, dela, qual é a capital dos Estados Unidos, ele fala que é Nova York, obviamente ela fala que ele acertou, e aí presenteia ele com uma... Não, e depois ela ainda pergunta, e qual é a capital de Nova York? Ele vira e solta que é Washington. Ele, certinho, ela certíssimo. Tirou a roupa. Sentido. Aí tem uma cena de sexo horrível, horrenda, completamente nojenta, dando o tom do que vai ser o resto do filme, né? Um japonês horroroso que nem... Enfim, você quer deixar um homem desprezível em cenas assim? É deixar ele, sei lá, fazendo sexo com a calça meio que no meio das pernas e todo vestido, uma coisa meio animalesca. E japonês sempre faz isso, nojenta, né? Fica uma coisa nojenta, né? Fica uma coisa tão... Fica tão eca o negócio, sabe? E a atriz que faz essa Satya Kohanai, ela nem é, né? A Amy Kuroda, ela é até bonitinha, ela é tão feia. Ela é esquisitinha, mas não é bonita. Quem eu achei muito bonita nesse filme foi a esposa do... A esposa do filósofo lá. Amy Kuroda, ela é de 78. E ela fez a carreira dela atuando, fazendo essa tipo figuração em Pink Filmes, assim. e agora... E parece que em 2004 ela foi presa por indecência em um bar. Não sei exatamente o que ela fez. Né? E agora parece que ela dedica a vida dela como estrela de artes marciais. Sério? É. Que coisa. Ela deve ter virado tipo aquela Keiko Kamen. Aham. Uhum. Eu só imagino ela fazendo isso, não sei. Ela deve, enfim, o live de Keiko Kamen é um Pink Eiga? Pode ser um exemplo de Pink Eiga animado, né? Você vê que tem filmes também, né? É isso que eu tô falando, live. É. Mas enfim, a trama é essa. E ela tá no bar, E nesse bar tem dois caras conversando, dois estrangeiros conversando, quando um dos estrangeiros puxa uma arma e vai atirar no outro. E acaba errando e acertando no meio da testa da Satiko Hanai. E ao invés dela morrer, como todo ser humano normal, ela fica mega inteligente. Eu tô vendo aqui a filmografia da Amy Kuroda. E vários filmes dela se chamam Paradise of Japan. Ela passou do volume 4, volume 6, 7, volume 8, 9, 12. Ah, porque tem muita 12. Série, tem muita série de Pink Eiga, né, então... É. Tem um site, né, de Pink Eiga, onde vários em tem, streaming... Tem, é pinkeiga.com. É. Você pode comprar DVD e tal. E tem vários em streaming, você pode ter um gosto ou não daquela merda. Mas ela leva um tiro, uma bala na testa, fica mega inteligente, consegue... Descobre todos os segredos do universo automaticamente. É, como contra-efeito, ela, os sentidos dela ficam com... Rapidinho. É, o que foi? Eu tô lendo o artigo dela na Wikipedia, e ela, aparentemente, a arte marcial que ela luta... Catfight, ou seja, briguinha de mulher. Uhum. Então eu sei o que ela faz, cara. E é um catfight club chamado Girl Shocker, e o nome dela é Rolling Thunder. Nossa, tem isso. Tem ela perde. Ela perde sempre. O recorde dela é one win and three losses. Ela perdeu. É. Você não lembra daquela garota? Eu te mostrei aquela garota que comia as frutas inteiras, sabe? E enfiava na boca as frutas e comia? Não. Ela comia laranja assim e tal. Comia uma fruta estranha lá, um Dragon Fruit e tal. Ela luta também, né? Mas ela não luta exatamente. Só tem os vídeos dela no YouTube de biquíni, brigando com uma garota, e nas lutas ela faz tipo um stand-up, faz a palhaçadinha dela lá, canta mal, e é isso, mas tem esse mercado no Japão, de garotas que não sabem brigar, se brigando. Assim mesmo, você chegou a falar agora, eu não tava prestando atenção em nada que você tava falando, você chegou a falar da trama? Eu cheguei a falar que ela leva... Você chegou aonde? Eu cheguei na parte que ela fica, que ela descobre todos os segredos do universo quando ela leva um tiro na testa. É, na verdade ela enfia um lá, você já falou isso? Não, no lápis eu não falei não. Então, porque assim, ela leva esse tiro na testa e sai com um buraco na testa, é o melhor estilo Akira Toriyama. Uhum. E aí ela enfia uma ela, quando ela percebe que ela tá com um buraco na testa, ela meio que enfia o dedo, ela vai enfiando um lápis pra ver até onde o lápis vai. Uhum. E aí tem um gráfico hiper mal feito que mostra o lápis empurrando a bala que tava mais ou menos alojada na frente do cérebro dela, assim, sem causar mal nenhum. Ela enfia a bala lá pra dentro. Uhum. E aí ela tem uma epifania psicodélica e agora ela sabe... Aí corta pra próxima cena ela escrevendo equações na parede da rua. Ela fica mega inteligente, ela devora a filosofia, literalmente, ela tá lendo um livro de um filósofo, ela arranca as páginas, ela começa a comer. Eu devo falar que eu não me interessava nem um pouco por ela antes disso, mas depois da epifania dela, eu me interessei bastante por ela. Por isso, eu adorei essa cena dela comendo o livro, cara. O máximo, ela chega, cheira o livro, começa a comer o livro. Tem duas cenas que eu considero particularmente interessantes nesse filme. Uma delas é ela comendo o livro, a outra é quando ela tira a roupa com um aluno dela. Ela vira um professor de verdade dessa vez. Uhum. E aí ela aponta pra vagina dela e fala, tipo, mais ou menos isso, que tipo, a verdade, isso eu anotei aqui, peraí. Ela fala mais ou menos que o conceito fundamental em filo do universo é aquilo ali, né? Que dali saíram, Einstein saiu dali, todos os filósofos e pensadores e cientistas da humanidade saíram dali, ou seja, aquilo ali é a resposta. Mas é uma constatação sexista de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá dizendo que nós somos a razão do universo porque nós parimos os homens. Sim. É isso que eu tô falando. É um grande momento do filme. Por um motivo ou por outro, é um grande momento do filme. Uhum. É um quote interessante. É uma parte interessante que ela fala. E obviamente ela fala isso antes de começar a transar loucamente com o garoto. Coisa que acontece a todo momento. Porque a regra do apesar desse filme... Esse filme, na verdade, ele era um curta, Pink, que ele foi expandido, né? Na verdade, ele é um... Ele tinha outro nome, né? Ele tinha um nome mais parecido com os nomes que os Pink... Ele tinha menos de uma hora de duração, é no esquema. Esse é um recut que ele aumentou pra uma hora e meia, e ele é ele quebra um pouco as regras do Pink em geral. O nome dele era Horn Home Tutor. Teachers Love Juice. Ele era um material mais de punheta mesmo. Aí o recut dele, acho que acrescentou essa parte mais... Talvez tenha sido só nesse recut que tenha acrescentado a coisa do George Bush. Eu só fui saber... Porque quando ela recebe essa bala, ela acaba levando pra cá, porque esses dois caras estão brigando e tal, estão negociando um artefato, assim, digamos assim. E ela acaba levando pra cá. É um cilindro de metal, ninguém sabe o que tem dentro. E dentro dele, na verdade, tem o dedo clonado do George Bush. E o dedo é impagável, cara. É um dedo vermelho com a unha pintada com a bandeira dos Estados Unidos. E o dedo tem vida, né? E o dedo fica flutuando com... E você vê a linhazinha segurando o dedo enquanto ele tá flutuando por aí. O dedo estupra ela, na verdade. Sim. O dedo, ele é controlado mentalmente pelo George Bush no filme. Ele é um cara com uma máscara de George Bush que não mexe, obviamente. Eu tenho que dizer que essa cena, ela é muito interessantíssima, cara. A cena do estupro do dedo. A primeira vez que ela tem uma visão do George Bush refletido num balde d'água. O George Bush explica pra ela que aquele dedo é o dedo dele. Enfim, é o dedo que comanda o universo. É o dedo do George Bush. Isso. É o dedo que pode decidir o futuro da humanidade. Então, é uma coisa muito poderosa, o dedo do Bush. Então, e ela tem o dedo do Bush. E aí ela meio que foge completamente... É completamente chocada. Essa é a cena mais lembrada do filme, né? Todo mundo que conhece a Tio Canais sabe que tem essa cena. E ela corre pro telhado, e aí o dedo vai perseguindo ela, todo mambembe, você enxerga vê, o filme. Vê uma tá televisão com o Bush falso controlando o dedo com a mãozinha dele. Ele começa a fazer aquele gesto de enfim. E eles pegam fotos do Bush de verdade, né? Fazendo várias caretas enquanto ele mexe com a mãozinha. E o dedo começa a entrar nela, ela começa a arrancar a roupa, e obviamente já tem a cena obrigatória de sexo. Do momento é essa, ela sendo estuprada pelo dedo teleguiado do George Bush. E eu vou te falar que nesse filme eu já tava vendo essa cena tendo avançado várias outras, porque esse filme já tava completamente insuportável pra mim. Ele pode soar um conceito muito legal, mas enfim, ele é muito, muito ruim, muito machista. E não dá pra entender qual é o ponto. Eu devo dizer que ele fica pior ainda no final, né, cara? O final dele pra mim é muito pior, porque até ali, você tá assistindo, você não tá gostando tanto, tá? Mas você tá assistindo pelo bizarro, pelo filme desse, sabe? Vamos ver no que isso vai dar. Assim, uma outra parte que poderia ser interessante, se não fosse também tão, tão ruim pro lado feminino da coisa, é quando é a primeira vez que ela transa com um filósofo lá, que é o autor do livro que ela comeu. Sim. E aí, eles meio que tão... Eles começam a conversar filosofia, e a conversa filosófica começa a ficar cada vez mais quente, e eles começam a se excitar com a conversa filosófica, começam a transar filosofando. Uhum. E isso soa mais legal do que a execução do da que cena é. Em si. Uhum. Porque talvez se a cena não fosse tão ruim pro lado feminino da transa, seria uma coisa bem interessante, né? O filme vende vários conceitos, e é ruim porque ela tem esse problema, que ela só está sentindo as coisas depois, né? Ela não tá sentindo as coisas na hora também, né? É. Ela, gosto, qualquer coisa sensorial, tanto o orgasmo, o sexo, quanto o gosto de coisas, cheiros, etc, ela só sente depois, horas depois, sabe? Então praticamente em todas as cenas de sexo dela, ela não tá sentindo nada, ela vai sentir depois. Mas é isso, né, cara? O filme, ele apresenta conceitos legais, só que não são bem executados. Não sei se era pra ser também, no fim das contas, né? Foi aquele negócio que eu falei. Ele tá usando a fachada do Pink Filme pra poder, enfim, financiar o filme dele, pra poder ganhar notoriedade dentro desse meio, que é um meio conhecido e tal. E ao mesmo tempo ele tá brincando com os conceitos do Pink Filme. Então o Pink Filme tem que ter sexo, tá aqui sexo. Pink Filme tem que ter sátira política, tá aqui sátira política. Ele tem uma mensagem política que a gente não consegue pegar muito bem, talvez por a gente estar aqui. Mas ele parece ter uma mensagem que pro japonês parece fazer um pouco mais sentido. Talvez seja uma mensagem, talvez ele mexa com questões políticas que façam sentido pra intelectualoides japoneses velhos de barzinho. Sim. Porque ali você entendeu? Tem, tipo, você tem essa Tico, assim como a mulher lá daquele filme que o cara foi preso, representando o Japão, mas desarmado, é só que com conhecimento. Aí você tem o Bush americano, o cara que persegue ela é coreano, da Coreia do Norte. É uma série de pontos políticos que, se você for um japonês, sei lá, de bicho grilo de meia-idade, deve fazer muito sentido pra você, mas que de uma forma geral, talvez pra cientistas políticos que entendam mais do que tá sendo dito ali, eu acho que essa crítica soa um pouco infantil demais, assim. É tudo muito simplificado. É, com certeza. Gosto de pintar Bush como vilão, sabe? É uma coisa meio... Hoje em dia tá datado, porque o Bush não tá mais lá, então já é old news, na época não era, mas eu acho que mesmo pra época é uma coisa meio boba. Mas eu acho que não é feito pra ser mais profundo mesmo que isso. Sim, tem essa coisa que a gente precisa lembrar. Pink Eiga é filme B. É feito pra ser filme B. Pra ser bobo, pra ser ruim, pra ser trash, sabe? Então... Só que aquele negócio, o ponto que eu tô querendo chegar é justamente esse. Existe o filme B, o filme trash, que ele é tão ruim que ele dá a volta e ele fica legal por vários motivos. E tem o que é só ruim mesmo. Eu considero a Satiko Hanai um filme só ruim mesmo. Mesmo. Mas esses filmes só ruim mesmo, às vezes a gente assiste só pelo bizarro também, sabe? Foi o meu caso com Satiko Hanai. Eu só acho que ele deixa não é de funcionar. Que me agrada. Ele deixa de funcionar até assim e se torna insuportável no final. Os últimos 30 minutos deles não podiam ser 5, sabe? É tudo muito arrastado. É tudo. Tem umas sacadas legais, porque chega um momento ali que os roteiristas falam: olha, a gente não sabe pra onde a gente tá indo, então a gente vai apresentar essa máquina aqui, que ela vai se chamar Deus Ex Machina. E a gente vai se dar o trabalho de botar essa Tico pra explicar o que é Deus Ex Machina, pra ficar bem claro pra vocês que é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. E até depois ela explica o filme com aquela frase, né? Dizendo que na cultura chinesa tinha um deus chamado caos e tal, e que o universo é a falta de sentido, o universo é nonsense. E tudo é nonsense. E essa é a razão desse filme. É, eu acho, no final das contas, Sucker Punch é um filme pink, porque é um filme extremamente idiota. Que o diretor tenta dar algum sentido filosófico profundo, mas né. Eu acho que consegue ser pior do que um filme Pink, né? Porque a gente chegou à conclusão aqui que Seth Canaia, ele apresenta conceitos que você olha, interessante. Não, é a mesma coisa. Ele apresenta conceitos que você fala, nossa, que interessante, mas é tudo muito mal executado. Mas como é tão mal executado que você só dorme e quer que acabe logo. A diferença é que o Zack Snyder parecia estar achando que ele realmente estava fazendo aquilo, sim, né? Sim, sim. O Zack Snyder se leva um pouco mais a sério, obviamente, que o Seth Canaia. É isso, né? As pessoas devem assistir Seth Canaia Live. Eu acho que não, porque eu falei, não tem nada de bom nesse filme. Você não deve assistir nem pelo pornô, porque é a mesma atriz o filme inteiro, então pelas contas, você tá de saco cheio de olhar pra buceta dela. Enfim, piadinhas à parte, enfim, o filme é bem ruim, é bem machista, é bem estranho. Você pode ver, sim, pela curiosidade de ver, selecione alguns títulos de Pink, talvez lá os primeiros da década de 60, e ver se a Tico Hanai pra ver como é feito hoje em dia. E depois para. Eu realmente não vou me dar muito ao trabalho de ver muita coisa, não, porque talvez agora eu só me dê o trabalho de realmente assistir alguns lá do começo, só pra ver se realmente tinha alguma profundidade política, alguma crítica realmente coerente por trás daquilo tudo. Eu sei que hoje em dia não tem. Então, eu só quero agora comprovar se na época teve ou não, só pra eu poder falar com propriedade se Pink Eiga presta ou não presta. Só pra eu bater o martelo, digamos assim. Assim, eu recomendo Pink Eiga pra qualquer pessoa que aguente exploitation, que goste desse tipo de coisa, mas eu imagino que qualquer pessoa que goste de exploitation e desse tipo de coisa já consumiu Pink Eiga, né? Já assistiu alguma coisa. Porque, pelo menos, por exemplo, esses outros exploitation que estão sendo revividos agora. Mas peraí, você tá falando da exploitation pop. Eu não tô falando desse tipo de exploitation, não. Tô falando da exploitation que é ruim mesmo. Aquele exploitation que você se sente mal quando você assiste. Eu sei, cara, mas hoje em dia. Porque todo... é isso que. Mas hoje em dia não tem mais motivo pra ter isso. Sim, sim, mas o pessoal faz. Porque sim, porque faz, né, cara? Sei lá, eu. Não sei, se alguém chegasse e me desse R$15 mil na minha, $15 mil na minha mão pra fazer uma parada dessa... Eu faria. Sim, é lógico. Quem te garante que não é esse o caso do diretor, sabe? A gente tava conversando, uma coisa boa de Satoshi Kohanai é o seguinte, dá uma vontade de pegar uma câmera e pegar uma câmera, pagar uma puta e fazer filmar alguma coisa. Sim, e eu imagino que o que os diretores que fazem isso hoje em dia têm o mesmo sentimento que você quando você pensou nisso assistindo, sabe? É isso que ele quer fazer um troço trash, porque vão dar dinheiro pra gente fazer o suficiente, pra gente fazer uma parada muito mal feita aqui, mas com uma ideia idiota que eu não preciso me preocupar com a amplitude dela, com quem vai gostar dela ou não, pode ser uma ideiazinha minha besta mesmo e que se exploda, eu sei, sabe? Só que aquele negócio, se fosse eu fazendo, eu procuraria tirar um pouco da crítica política se ela não tivesse... Eu vou reformar tudo de novo. Se fosse eu fazendo, eu tentaria tornar minha mensagem política um pouco mais coerente, um pouco mais coesa. E eu tentaria não ser tão machista assim, se é que isso é possível nesse gênero. Né? Você pode colocar Satiko Hanai com pouca. O contato tanto falar que você me interrompeu é justamente isso. Nesse exploitation revival pop que estão fazendo hoje em dia, óbvio, todas as mulheres são pedaços de carne também. Só que elas são apresentadas com um pouco mais de glamour, porque elas são heroínas, ou são muito sexys, estão sempre no controle. Então eu tentaria mostrar essa Satiko Hanai um pouco mais glamurosa e um pouco menos pedaço de carne. Mas ainda é uma ideia sexista, né? Só que você não percebe porque ela tá forte ali e você, não vou pensar nisso. Eu sei, mas pelo menos não choca tanto ver uma mulher ser literalmente tratada como um pedaço de carne, entendeu? Eu não sei se eu tô filosofando demais aqui, mas talvez o Pink Eiga pode servir até como uma mensagem anti-machismo por chocar, não? Não. Porque eu... Não. Mas poderia funcionar como? Eu poderia não. Fazer um assim. Ah, vamos fazer uma propaganda anti-estupro. O que a gente vai fazer? Vamos filmar um estupro de verdade para as pessoas poderem ver como isso é ruim. Não. Não, mas assim, mas você acabou de constatar que isso poderia ser feito, porque você disse que o machismo do exploitation pop, você não se toca dele e não te ofende, sabe? Enquanto no Seth Canaia ofende. Mas é que tá, o machismo do exploitation pop, e talvez nem seja machismo, você pode argumentar que ele não é machismo, que ele tá até deixando a mulher, botando a mulher num pedestal mais glamouroso, de heroína. Você tá botando só o corpo dela, você tá vendendo o corpo e a atitude dela ali, a mulher não é só isso. Dos homens também, você tá vendendo o corpo e a atitude deles também. Faz sentido. É, então você coloca a mulher no mesmo patamar do homem dentro daquele universo. É um universo onde todo mundo ali tá vendendo o seu lado mais básico ali do malesco. É. Sendo que Satiko Hanai, ela realmente só serve pra ficar sendo estuprada a todo momento, sendo... Mas resumindo, a minha opinião e a minha relação com o Seth Kanai é o seguinte, e é a minha relação com todo o Exploitation. É o tipo de coisa que eu não vou conseguir assistir um depois do outro. É o tipo de coisa que eu vou assistir um de 6 em 6 meses. Que quando eu assisto eu fico muito mal. Eu fico muito triste, é, sabe? Nossa, porque a mensagem que aquilo passa, assim... Você se sente cúmplice de algo muito sujo? Sim, porque a mensagem que ele tá passando, normalmente a mensagem que esse tipo de filme passa é uma das piores que do ser humano, sabe? Então você se sente cúmplice daquilo e isso é mal, sabe? Você fica triste. Mas ao mesmo tempo eu quero consumir tudo que existe, sabe? Eu tenho essa curiosidade. Então de tempos em tempos... Tirando cocaína. Eu tô falando de audiovisual, de entretenimento. Então, assim, sempre que eu me recupero do último Exploitation que eu assisti, eu vou lá e assisto outro. Foi o que eu acabei de fazer com o Seth Kanai. Daqui a 6 meses, 7 meses, eu vou lá e pego e assisto outro. Um ou dois, talvez, dependendo de quanto eles me machucarem. E, se for interessante, eu volto a falar aqui. Ou não. Porque, assim, no fim das contas, a gente assistindo o Seth Kanai, a gente não talvez... pode dizer que a gente conhece o Piquega, sabe? O que a gente promete, e talvez a gente recomende, não sei... É assistir os primeiros, né? Alguns exemplos dos primeiros, se a gente conseguir achar, deve ser meio difícil de achar. Tem um recente que eu tô. Que é o que tá com. E talvez a gente faça um bloco pequeno futuramente só pra dar esse feedback pra vocês se Pink Eiga sempre foi tão ruim assim, ou se algum dia já teve alguma coisa boa lá no fundo, na entrelinha dele. Tem alguns novos que parecem seguir para outro caminho, que eles não estão preocupados com mensagem política, com esse tipo de coisa, talvez sejam interessantes. Parecem um pouco mais pro sci-fi trash, uma coisa assim, ou uma mensagem mais social do que política. Talvez esses valham a pena, não sei. Tem esses filmes... Quando eu tiver recuperado, eu vou assistir mais alguma coisa. Tem esses filmes, tipo, que a gente um dia... A gente também tá para falar deles aqui, tipo aquele filme Love and Pop do Hideaki Akiano, ou aquele Tokyo Decadence que a gente já falou, coisa... que é a continuação do outro, que eles não são Pink, mas eles têm uma correlação, porque eles também mostram meio que a verdade, entre aspas, nua e crua ali, mas talvez eles são gêneros superiores ao Pink, porque pelo menos eles não estão ali, eles sim realmente estão querendo falar alguma coisa. Mas outra coisa que a gente esqueceu de comentar é que talvez seja interessante o Pink Egg existir, por mais que ele não... que ele seja vazio, que ele não faça mais sentido em existir, talvez seja interessante ele existir por esse motivo. Que ele treina muitos diretores. Muitos diretores começam no Pink Eiga. O Kuribito, que a gente comentou, o Yojiro Takita, o diretor de Kuribito, ele começou no Pink Eiga. O Kuribito, se eu não me engano, foi o primeiro filme dele mainstream, né? Foi isso mesmo? Ele aqui, ó. Tá dizendo que ele começou numa série de Pink filmes chamado Molester's Trip. Chikan Deixa. Chikan Deixa. Esse aí é bem conhecido, essa série, sabe? Quando você for ver Pink Eiga nos anos 2000, essa série parece ser a mais popular. Ele trabalhou no Nikatsu, que você mencionou. Ah, é? É, tá aqui, ó. Pois é. Então, é um cara muito bom, que começou e que talvez só tenha conseguido crescer até onde cresceu por ter tido espaço nessa indústria que não faz mais sentido de existir, mas que talvez sirva como uma escolinha de diretores, sabe? Não, saber disso foi incrível agora. Saber que... ele fez tanta porcaria e de repente, pum, tomou Oscar. Né? Assim, a porcaria parece não vir do diretor, mas sim do meio, né? É, eles são obrigados a cumprir esses standards pro filme ser considerado Pink, enfim. Uhum. Agora, se o diretor realmente vai querer parar por ali, ou se ele vai realmente usar a fama como trampolim pra fazer algo melhor, aí vai depender de cada um deles, né? Sim. A gente vai ver o caráter de cada um deles, se o cara não presta mesmo. Mas é isso, apesar de ser algo que não tem mais motivo em existir, talvez tenha um lado positivo por treinar esse pessoal, que no fim das contas alguns se revelam muito bons. E Seth Kanai, assista só se você tiver estômago pra esse tipo de coisa, ou se você for muito curioso como eu. Pelo menos Seth Kanai não tem, como não é pornô, né? Não tem fluidos corporais. Pouco de homem. Tem sim. Dela tem, não. Ela não fica vazando irritantemente. De homem me irrita muito mais do que de mulher. Não, mas de homem aparece em duas cenas só. Mas são cenas urgentíssimas. Mas na primeira cena... Não é aquele festival de fluidos, cada cena de sexo. Mas na primeira cena acontece em abundância nível hentai, né? Porque um homem não tem tanto. O cara se espanta com ele mesmo, que com ela ele começa a ejacular, e de repente ele acha que parou e começa a assaltar de novo. Como isso é bom.